Ok, sessão 255. Bem-vindos a Arton. O que invertido. Sobrou de Arton, né? Do mundo invertido. A gente tá indo notar, então? Hã? A gente tá indo notar, então? Isso, tá indo notar. Não, pô. Tá que pariu. É. É. A gente tá notar. Bom. Última sessão. Vocês entraram na figueira? Tá até em Notra, não notar. Em Notra. É, Notra, isso. Aquela borboleta do Godzilla? Motra, isso. Motra. Bom. Vocês saíram numa sala que tinha Nergons, explodiram vocês. Uhum. Doeu pra caralho. Eu nem me diga. Doeu aí, Di? Hã? Doeu aí? Porra! Que dó. Doeu mais da metade. 50% de dor. Eu diria 70. Diria 70. 70% de dor, 30% de desespero. Se eu vi a outra, eu morro. Deu 60-40. Mal menos isso. Ok. Vocês atravessaram a porta e chegaram numa antecâmara, onde vocês foram recebidos por um tronquilho. Um carinha pequeno, esguio, magrinho. Parecia um pau de viratripo, chamado Ivan. É o meu nome. Que se apresentou como o guardião do desafio e disse que vocês estavam lá para libertar a deusa Aeraclave, que é a deusa de todos nós. Quando perguntado se ele conhece a eternidade, se ele já viu a eternidade, porque quando vocês olharam a imagem, que foi essa que eu mandei para vocês, estava a imagem de Valcara, sombria, acorrentada. Só que quando vocês olhavam, vocês viam que não era Valcária, mas sim a roda, um pedaço da roda da eternidade. Né? E perguntaram, você conhece a eternidade? Não, não conheço não. Mas assim, ele detectou com o poder especial dela que ele estava mentindo. Tindo, tindo. Laia! Laia! Ele negou até a morte. E vai continuar fazendo isso até a morte. Depois ele solha de morte. Rodi, depois da morte ele responde. É. Mas uma pergunta, quando a gente viu. São cinco perguntas? Sim. Quando a gente viu naqueles desenhos lá dos. Como é que chama? Os bichinhos da eternidade lá, não tava no meio, né? Os agentes da eternidade. Não. A gente chamou. Tô indo! É o Bredão. Deixa eu mandar uma mensagem. Eu tô aqui embaixo. Até porque se mandar mensagem pra mim, eu nunca vou ver, né? Pra jogar lá embaixo. Ele deve ter mandado. Talvez tenha mandado até pra mim. O meu celular tá com frescura hoje? Não. O dia que não falou nada da caravana no grupo, falei, caralho, não sei o que vai. A caravana é pra nós. Sim, mas aí eu sei que vocês estão saindo e vindo pra cá, cara. Então. Você é doido, doido. Ô! Esponterói. Vixe, tô vendo que ele vai ser 4. Cara, que brasão bonito, mano. Legal, né? Uhum. Esse dentes. Dois, quatro, seis, oito. Ela quer copular com você. Ela quer copular. Tinina. E aí? Belezinha? Esse 3 igual a sessão passada, mano. Eu quero essa cadeira. Cadê? Tá tudo bem? Tá. O Ariel vem também hoje ou não? Talvez. É o Ariel de Schrödinger. Você tá no ensaio? Talvez. Bom, é que ontem ele tava, eu vi. Ele foi fazer uma prova hoje. Ah. Ele falou que saindo da prova ele passa aqui nem que for pra dar um oi. Ele vem. Mas qual deles? Pela primeira ele vem. Qual deles? É, ele. Aí ele já aproveita e faz o original ou o clone, né? fica aí o questionamento. O clone. Aí depende. Então, se for pra fazer a primeira coisa que você falou, provavelmente é o original. O Murilo. Se for pra fazer a segunda coisa que você falou, deve ser o clone. É o clone Raquel. Depende, se for malvado é a Raquel. Por boazinha rotina. Se puder, não dá certo, aposta aqui já. Não, eu coloquei aleatório. Sim. Só que lá que tá errado. Não, Daniel? Não, aqui não tem. Mudei o quê? Ponteiro. Dá pra você montar? Você chegou agora, né? Eu achei que fosse uma pasta essa aí. Não. Sei lá. Eu nem vi que tinha uma pasta aí, na real. Bom, enfim. Ivan explicou pra vocês as regras do local. Vocês pisam no círculo, gritam o nome da deusa. Isso foi bem tosco, engraçado. Aí vocês são teletransportados pra um outro plano, um outro semiplano, onde vocês vão enfrentar o desafio de um dos 20 deuses que aprisionaram a pobre coitada Heraclave. De raiva. Vocês fizeram o que foi instruído, e aí vocês saíram no correspondente espelhado sombrio ao desafio de Ragnar. Ou seja, redundância, né? Por que redundância? Espelhado sombrio de Ragnar, deus da morte? Não, aí vai ser o de Tenebra, né? É, o pessoal pega boa. Não, mas... de Tenebra vai ser uma masmorra toda iluminada. De Asgard. Né ou não né? Né ou não né? Oi? Oi? Né ou não né? Né? Bom, vocês avançaram seguindo esses inúmeros corredores e salas aí. Hoje é só dois? Escapando de diversas armadilhas. O que? Quer mais um? Não, é porque na última sessão foi três, foi só uma pergunta. Não, hoje vai ser só dois. Talvez o Ariel venha. Tá bom. Escapando de inúmeras armadilhas. Até que vocês chegaram numa sala que estava cheia de espirros. Caramba. Saúde pra eles, então. Saco o nariz. Estava cheio de orcs. Vocês foram atacados pelos orcs, mas conseguiram derrotá-los sem grande dificuldade. A gente não deixou exagir, né? Sim. É. Se eu tomasse uma sapeca, acho que foi meio dolorido. Vocês passaram também por uma sala que estava semi-destruída e o chão tinha um buraco que conduzia pro nada. E aí o Silerim colocou um dragãozinho pra ir servindo de cobaia pra vocês, e o dragãozinho foi sugado ali eternamente no horizonte de eventos, mas vocês conseguiram resgatar ele e salvá-lo daquela encrenca, e aí ele foi devolvido ao plano de origem dele. Nesse momento, vocês estão na sala de número? Três. Um, ô doida. Estão na sala de número 3 só? Três. Caralho, vocês são lerdinhos, hein? Não, mas que não é a terceira sala, né? Eu tô aqui, só. Vocês estão na sala de número 3, na contagem de vocês. Isso. Minha contagem, isso daí é uma sala sem número, provavelmente. É uma sala que indica a morte de alguém. É. Cadê meu papel? É, agora que eu vi, porque essas salas aqui é do além, então, né? Não, deve ter alguma ligação pra cá. É que aqui fechou, só vai pra cima. Mas pode ser que pra cá tenha mais lugar. Nossa. Que bom, né? É, depois se chama labirinto. É, tipo, vai assim, depois vai assim, depois volta. Ah, magia do tempo. As the world goes by. Bom, vamos botar um lanche aqui. Ok. Isso aqui do Jeff? Ah, se ele tentou também. Que eu acabei pegando sem querer da última vez. Se conectar com o local usando a runa da terra. É, mas notou que tinha alguma coisa. Acho que é o meu, Brad. Suprimindo. Eu tenho 7, tá faltando um. Suprimindo o poder da runa. Eu acabei pegando a outra. Não, é lá, já não tem problema não. Alguma coisa suprimindo o poder da runa. Uhum. E conseguiu um mapa parcial do local, que é esse que vocês têm aí na mesa. Bom, vocês passaram aqui. Buraco negro. E agora vocês estão embaixo ali, né? É, essa diagonal, com ele pra baixo. Ok. Vamos lá, então. O que vocês vão fazer? Morrer. Morrer? Isso aí eu que vou fazer com vocês. O que tem nessa sala, Jé? Você chegou a descrever o que tinha nela? Não. Estavam os orcs. Vocês enfrentaram os orcs, não tiveram tempo de olhar os locais, olhar os detalhes. É o que eu vou descrever agora. Se bem me pareceu, você usou a comunhão da terra pra tentar identificar esse lugar, né? Bugbear lá? Eu vou tentar expandir. Bugbear. Verdade. Não eram orcs, eram bugbears. Era um bear e dois goblins. Isso, bem lembrado. Eu vou tentar expandir que a minha percepção à runa. Talvez não tenha tanta comunhão nesse lugar, tá? Mas pode ser que eu tente encontrar pelo menos os inimigos. Mas se você conseguir já mapear o restante da sala e do labirinto, já ajuda também. Você não era boa nisso? Sou, mas aqui eu tenho uma distorção. Provavelmente tem alguma runa fazendo efeito aqui, eu não sei explicar o que é, meus sentidos aqui não funcionam 100%. É, tem alguma coisa suprimindo as runas. Também, mas no caso vou tentar usar a minha percepção, a minha audição para poder fazer a ecolocalização. Pode ser o efeito de alguma runa, né? Isso, não, eu acho que é efeito da roda. Pode ser. Ou do nada. Hoje é. Ou da eternidade. Eu venho até aqui, ó. A eternidade seria a roda, né? É mentira. Eu venho até aqui. Começo a assoviar uma frequência, tipo, uma frequência baixa, só pra eu poder usar a ecolocalização pra poder mapear esse lugar, tá? Eu venho nesse outro lugar, nessa outra abertura, nessa outra entrada aqui, e faço a mesma coisa, pra poder propagar esse som em baixa frequência, pra eu poder tentar mapear mais do que a Siri conseguiu. Só que eu quero usar a minha percepção de ecolocalização, no caso, não a runa, igual ela fez. Certo. Quero tentar definir o inimigo, onde tem, quantos tem, pelo que saber se eles são muito mais fortes, como que é o esquema. Morcego. Ah, ela falou, morcego. Tá ali, ó. Certo. Tá bom. Tá um fumo? Meu Deus. O Grial tem. É um fumo. Não. Ai, caralho. Percepção normal pra mascar. Quer uma capa pra ficar empilhado da noite? Isso é verdade. Joga aí. Já tá comendo na mão. Para de chupar meu dedo, cachorro. Eita. A Haradak. Ou seja, Tauro. Tauro, de novo. De novo. É o mesmo deus. Lembrando que vocês têm um reroll pra trocar, se quiserem. É o mesmo deus da outra sessão. É, da outra sessão. Não, tá bom. Foi... Acho que Valkyrie e Tauron. Ah, não lembrava. Eu sou, você vai jogar? Vou. Pera, não. Tira 20, Gui. Kim. Calma, Kim, Nossa, Tauron e Kim, meu Deus. É. Pra batalha. É dia da porrada. Pra batalha é muito bom. Eu falei que eu assoviava em como? Então, nós vai ter batalha. Batalha vai ter. É. Isso é fato. Tô dando um suvio pra onde eu power. Onde eu power. Tauron e Kim. Hoje a pancadaria começou. Quer fazer o reroll? Vocês que sabem. Eu não, por mim deixa. Foi engraçado. E aí, sim ou não? Por mim tanto faz. Tanto faz, mas também. Vai deixar então. Vai ter batalha, vai. Então, Tauron e Kim. É, vamos saber se não é redundante também o que os dois dão, né? Azarte 6. O Tauron era força. Não, então, vamos olhar. Se for redundante, a gente rerola. Não é redundante, não. Se for também problema de vocês. Não, se for, é mais 10, né? Faz sentido. Que já tem a vantagem, eu mais 5. Só que não. Eu acho que é atrás, não é? Não, vantagem de jogadas ligadas à força e mais 5 se já tiver vantagem. Vantagens nos ataques ou mais 5 se já tiver vantagem? Era o do outro deus, então. Eu não falei? É mesmo? Fudeu. Não, vantagem nos ataques, esse aqui só dá. É, mas se for. Esse aqui força, se for um ataque com força, é redundante. Se for um ataque de destreza, esse aqui entra. Isso. Se a pessoa. Pra mim é redundante, então. Se a pessoa já tiver vantagem, é mais 10. É, eu já não sei. Eu já tenho vontade. Não sei se esse mais 5 acumula, Brad. Tá ligado. Aí o mestre que responde. Eu tô tentando mal. Vê se ele não mijou aí, amor. Acabou de entrar. Acabou de entrar. Ainda mais que é plástico ainda, eles adoram fazer xixi em plástico. Tinha que levar pra casa um gato. Vocês querem que é salgadinho já? Tem um aqui, amor. Não, tem um aberto já. Não é, é birubiru. Birubiru. Birubiru. Birubiru. É torcida, falar a verdade, né? Torcidinha. Torcidinha mesmo. Vamos vencer mesmo. Tudo junto e misturado. Vocês querem abrir uma... Tudo junto e misturado. É, porque tem pelo menos três aí. Tem dois. Tem dois. Tem dois. Eu acho que é. Esse é do Carpe. O que foi? O que foi? Tô vendo a cota aqui do Birubiru. O pretinho. Esse aqui é o Birubiru, esse aqui é o Mané Garrincha. Eu acho que é bacon e o outro é cebola e salsa. E o pretinho aqui. Cebola e salsa. É do Carpe. É bom cebola e salsa. Que porra de... Birubiru, Mané Garrincha. Como você sabe que é o Mané Garrincha? Ele não tem as pernas tortas. Ele é curvadinho. Como se safado na piada racista, né? Racista não, velho. Negro. É, racista. Racista é diferente. Racista sim. Sabe o que eu descobri que é um racista filho da puta, velho? O dono da Tussi. Ah, é? Racista, filha da puta. Da Tussi? O Tussi? Do lado do... Fotografia. Da foto. Manja ali da frente da vestida. Da Tussi, porra. Onde tira a foto? Na Rua 3? É, do lado do estúdio. Onde a vestida em onde é? Do lado do estúdio. Na Rua 3. É, na 3. Um racista, filha da puta, velho. Por quê? Quem fez? Ah, se for pra ficar contando aqui, vai ficar um bom tempo. Mas... Ah, não foi uma cena que você viu? Alguém te contou? Sim, eu vi. Não, eu vi. Eu vi, presenciei. Pensei. Não, mas põe na conversa. Mas resumido é isso. O cara é um racista do caralho. Bom. O famoso estereótipo. Um maluco negro, mal vestido, tava vendo um presente ali pra comprar, chamou a polícia e fez um regaço. Resumido é isso. Só que esse cara que tava mal vestido tinha acabado de sair do trampo. O cara tem uma puta de uma oficina que era da Aquara de renome, só que ele saiu e veio com um presente. Com a roupa de serviço, né? E aí, o negócio achou. E aí, ele falou com os policiais. Aí a gente ouviu. Falou, velho, discurso de racista mesmo. Nazista, filha da puta. É. E pode ver, não tem um negro trabalhando pra ele, velho. E os caras, os funcionários deles são cliente nosso, principalmente o Will, que é um virou cliente nosso amigo pra caramba. Amigo sim, né? Colega bastante. Próximo. Ele falou, mano, o cara lá é racista mesmo, mano. Qualquer coisa, bagulho que fala de negro, qualquer bosta, principalmente negro, o cara ele não permite. Pode ver que lá não tem funcionário negro. Eu parei e olhei e falei, é verdade, cara, não tem. Caralho. Não tem. Assista, filha da puta. Não pode falar nada, aqui na mesa também não tem. Hã? Não pedi. Aqui na mesa também não tem. O quê? Nenhum preto. Mas não tem. Quer ser racista? Quem montou o grupo? Você. Não. Você? Quem que montou o grupo? Você escolheu. Racista, filha da puta. Ah, você que escolheu? Você que montou? Você escolheu, é diferente. Eu escolhi quem ia jogar com a gente. Não, na verdade a gente tem sim a cota B. A B? Ela é muito pretinha. Não, mas no sistema de cota ela é mais é mais puxada com a do indígena. Não, ela é negra mesmo. É que eu não sei como são. É que ela tem o cabelo bem escorrido, né? É, que eu não sei como é a família dela. Se for assim, meu pau é preto também. Você viu o tantinho de cabelo enroladinho? Idiota. Não, é que ela tem mais traços indígenas. A mulher do IBGE foi lá em casa sistema fazer a pesquisa lá, coisa. Ah, a pessoa que mora, não sei o que, lá. Aí, mora minha mulher. Como que ela se configura? É branca, parda, não sei o que. Eu falei, é pretinha. Minha mãe rajou. Eu falei, não, ela fala que ela é parda. Ela é pretinha, mas fala que é parda. A mãe rachou o bico. Ela é pretinha. Já que foda. E aí, ainda vai ter mais 10 ou vai ter mais um? Vai ser como é? Um dá vantagem em ataque e o outro dá vantagem em teste de força. Eu prefiro que dá vantagem em teste de ataque, porque eu sou os destreiros. Não, é que se você tiver um ataque com força, é redundante. Não. Tipo o meu caso. Não, teste de força. Ataque é outra coisa. Não, ele dá em todas as jogadas ligadas ao atributo força. Então, tipo, ataque também entra. Se eu vou dar um ataque com força, eu vou ter mais 5, que já tem vantagem. Ou eu vou ter mais 10? Pode ter mais 10. Tipo o meu caso. Mas vai ser necessário. Vai brilhar. Falei que eu esqueci meu braço direito? Vai ser necessário. E eu tenho lá de força. Vocês vão ser meu braço direito, perna, você não é zode aqui. Só a cabeça. A vantagem nos ataques é só pra ataques físicos ou entre ataques mágicos? ataques mágicos também. Falta não tem nada de força, né? É. Quanto você tem de força? Não, só... isso é referente ao desejo. É, vamos comparar. É. Não, eu acho que já passou. Já saiu o desejo. Quanto é você sem o desejo? Sem o item mágico ou com o item mágico? Não, do jeito que você tá, sem o... Eu tenho 21 agora. Então, tira o item 24. Mágico. Não. Quem disse? Tira o item. Esse 7 é o quê? Não, olha aqui. 14 mais 2, eu perdi atributo de força, perdi 10. Ah, tá. Aqui no eu canto tenho é uma 15. Atributo atual. Então. Perdeu o atributo de força? Perdi atributo de força. Eternidade, você lembra? Perdi 10 em todos os atributos de força e ganhei atributos de inteligência, mentais. Não vai perguntar na mente da eternidade do início. Ela é 20 e pouco. Você quer tua força de Stephen Hawking? 37. 37. Tem 46. Então. Eu uso lápis da morte. Meu Charlie é bem de inteligência também, essas coisinhas de mentais. Hã? O meu teu Charlie é bom de mentais. E mentais? É. Mentais. 36. Bom queijo. Nós fazemos boas ementas. Ah, não sei, vai que São Bárbaro fez. Inteligente. Né, fez um supletivo aí. Tem um supletivo, supletivo. Porra, supletivo, bota supletivo nisso aí. 36 de inteligência. Conan é inteligente pra caralho. Bom, Conan é da hora, velho. Tem que assistir Conan de novo. Mas Conan era rei, né? Depois que foi rei. Mas até então não era. Antes de ser, não era. Mas vá. Justo, né? O Conan é um personagem. O Conan criou a multiclasse. Mas é mesmo. Ele começou como bárbaro, virou ladino, virou guerreiro, virou pirata, virou ladino. Aí eu te pergunto, o que caralho é isso? Era isso, né, que ele fazia, né? Quem? No Conan, o cara, pra poder fazer a magia, não era isso? O japonês lá. Ficava fazendo um pouco assim, de coisa bizarro. É. Não tinha nada não que fazia esse tipo. Não, ele fazia uns bagulhinhos de ficar tremendo, mas acho que não era assim, não. Alguma coisa tinha. Mas tinha um rolezinho que ele ficava meio tremendo lá. É que ele, YouTube. Se eu não me engano, aquele filho da puta lá, ele é um dos colaboradores do filme. Não sei se ele é um. Não sei se ele tipo, ajudou no roteiro, na parte do treinamento dele, do Schwarzenegger. O Schwarzenegger ficou um ano, né, treinando o bagulho firme pra fazer. Uma coisa assim, mas aquele cara é um dos colaboradores. Por isso que ele apareceu no segundo também. Por isso que o Schwarzenegger ficou famoso, né? Porque ele era um moleque magrelo pra caralho, aí falava, você vai fazer o Conan, treina aí. Quando você estiver bombado, você vai fazer o filme. É, o que não contradiz. Quer dizer, o que não. Você entendeu? É assim, mas diferente. É isso. O bicho já nasceu parrudo já. A sala, o chão. Uma madeira de whey. Gosmento. Tá, Tó, quando você chega até a sala, você olha pra sua visão do espírito, você consegue ver o que tem ao redor ali. E você vê que tem muitos resquícios de almas, pedaços de almas. Tá? Mas sabe, nos poucos momentos em que você teve visão ocular, como os demais, em que você olhava para uma pessoa viva e você olhava para uma pessoa morta e você conseguia distinguir a diferença de uma pessoa para outra, você olha pedaços de almas e é como se você estivesse com seus olhos olhando para pedaços de corpos. São almas mortas. Caralho. Pedaços de almas mortas que estão nessa sala. Esparramadas pelas paredes, pelo teto, pelo chão. É como se ela tivesse talvez explodido ou retalhado. Você é o equivalente à espada do Tucan ou não? Pode-se dizer que sim. Porque a espada é foda. Não foi isso. No celular. Ah, bom. Pode-se dizer que sim. O chão emana um fedor insuportável. É daí tá, viu? Você e o Murin são os que mais sofrem com esse cheiro. Tem o olfato mais apurado. E quando você olha pro chão... Além daqueles caquinhos, aqueles pedacinhos de almas, né? Você percebe o que tem ali no chão. Uma quantidade incomensurável de dejetos. Ups. Tem merda até a altura da canela nessa sala. A merda que a gente tá voando. Misturada com pedaços de corpos. Explodido de cagar. Sim. Misturado com pedaços de corpos ali. Aos montes. E aí você começa a ter um infarto. Não, eu não consigo ficar. Ó. Nossa. Eu não consigo ficar assim, segurando o bichinho. Um birubiru, cara. Por causa da posição, ó. Nossa. Isso é Parkinson. Não é nem zoeiro isso aqui. Não é? É Parkinson. Ó. Fica nessa posição, ó. Você viu, né? Segurando. Tem que trocar. Tá vendo o Stephen Hawking mesmo. Se eu tiver inteligência dele, tá bom. E é dinheiro? Não. Dinheiro pra mim é irrelevante. Bom. Você não joga nada, você dá. Você faz então o seu assovio de baixa frequência pra tentar perceber um pouco esse mais adiante. Tem muito excremento. Merda. Joga um teste de percepção então com desvantagem por causa do cocô. Tá, é 97. Uma florzinha cheirosa pra disfarçar o cheiro? Hã? Quer uma florzinha cheirosa pra disfarçar o cheiro? Pode. Faz uma flor perene. Acho que tem que ser várias flores. Uma só acho que resolve. Acho que é o amor feito. Faço dois buquezinhos de flor assim, tipo, entrego pra Toff e um pro Murray. Ai, cara. Pra amenizar o cheiro pra eles. Deixa eu só lembrar em que ponto que você tá fazendo a colocalização. Na entrada da sala 3 e... Eu vim até aqui. Uhum. Eu vim aqui e fiz aqui de novo. Ah, sim. Entrou na sala 3. Muito a gente não tava dentro. Ah, cara, eu acho que a gente tava dentro já. Não, tudo bem. Você entrou. Foi legal isso. Eu achei da hora. Morreu. Aí entrou, morreu. É, achei da hora. Não dá pra dizer que você não tem coragem. Falando se fuder sozinho, eu acompanhei, vai. Ô, Toff. Oi. Faz outro teste, um pra cada lado? Joga uma salvaguarda de destreza CD45. Não, acompanhei, não. Pegar uma salvaguarda de destreza, não acompanhei, não. Falei, já. Falhou? Vocês veem a Toff entrando na sala, quase golfando e fazendo assovio. Quando ela chega lá no meio, ela... Eu acho que eu quero a flor. Escorregou na merda. Mas vamos escorregar, estou voando. Tá voando? É, você falou que a tua flutua. A gente tava todo mundo voando. Ok, ok. Tá, então. Esquece o que eu falei. Já que vocês estão voando, então. Pô, não tem esse problema. É, mas se fosse o caso, a tua final não escorrega, ela não cai no chão. Qualquer. Xeretinha? Pra ela seja água ou que for, aqui, o chão é chão mesmo. Xeretinha? É, eu você... não vou lembrar, dos treinos do monge mesmo. Qualquer... Do monge normal, eu acho. Acho que é do monge até normal, qualquer superficial, não escorrega. Beleza. Não esquece. Bom. Eu não tô vendo. Você quer que eu faça o teste pro outro lado? Tá bom, acho que tá bom. É que vai ficar só um velhinho, não dá nem pra um copo aqui, o Fred. Não, só. Chega até ali na ponta, então. Aí, faz o seu teste. E pepsinha. Por favor. Não quis refri de maçã? Acabou. Ah, tá. O povo queria. Vai tomar pretinho. É só porque é pretinho, então você já tá querendo. Olha, eu não mudei. Você vai na pretinha do dia, hein? É pra cá, Faz jogar dado aí, ó, arrombado. Eu tô ouvindo. Me dá dano com a saco. Tô achando que ele vai querer muito saco hoje, Dino. Certo. Errou. Tomei muito no cu. Tomei muito no cu. Puta bosta. Tá lidado quem tem ali. Cadê o mapa de vocês? Tá soterrado em bosta. Mas a gente tem que ficar aqui, né? Tá meio apagadinho aí, né? É. O top tá aqui? Só colocar um. Não, nem precisa pôr tudo nós aí, cara. Tá tudo junto. Não, só o top tá lá dentro, né? A gente tá. Vocês não pegaram a caneta hoje? Eu pego. Canetinhas aqui bonitinhas para vocês. Vou fazer aqui no meu rascunho e passo uma limpa aí. Tá. folha tá com você? A folha ficou com você? Não, ele vai fazer um rascunho ali, ó. Não, mas a folha que eu tava desenhando. Eu não sei, gente. Eu acho que você jogou fora, não jogou? Porque a gente passou pra mesa. Existe a possibilidade. Ah, não, porque eu dei uma das chaves pra ele. Olha pra ele. Ah, tá. É que eu acho que já não vai mais caber aí. Não vai. Aí dá pra brédio de pegar. Brédio de pegar, né, caralho? Mas o Di consegue pegar aquilo que não consegue pegar o Brad. Exato, mas o Brad também faz parte da mesa, tá? É uma condição E, não uma condição O. É. O Brad ou o de pegar. Eu. Como que foi ontem lá? Corrido. Tava falando pro GR, cheguei em casa, 1h da manhã. O único momento que eu saí do estúdio foi pra buscar a Dê no trampo e voltar. Aí saí de lá 1h. A gente foi correr pra cacete, velho. Mas deu tudo certo lá na festa? Não foi festa, foi só uma reinauguração dele. Porque até então já tava pronto o estúdio, a galera tinha visto já. Só a galera, tipo assim, um dia pra galera tirar desculpa aí dele. É isso. Ó. Tá fazendo tatuagem. A posição que vocês estão, ó. Número 3. A sala. Opa, errei. A sala do buraco negro tá pra cá. Né? Esse que é o exato. Não. Buraco negro. Aqui é essa outra sala aqui. Não, pera, não entendi. Aqui sai. É essa. Isso. Aqui é essa. É que tinha um negócio ligando as duas. É. É que ali que ele tá fazendo é da ecolocalização agora, né? Então, é que aqui isso. Tem uma ligação aqui, ó. Tem. Uhum. É, que não tem. Que é essa ligação pra... aqui, ó. Aqui pra cá, é aqui, ó, não é aqui o buraco negro. O buraco negro é aqui. Aqui a gente acha que é só ir reto. Então aqui tem outro caminho pra cá. Isto. É isso aí. Entendi. Daqui é assim. É o que vocês já têm. Então isso aqui não é então. Isso aqui é isso aqui, não é? É isso aqui. É que é, a gente tem, mas a gente não foi visitar, né? É, porque teoricamente tem um negócio aqui. Tem. E a gente ainda não conseguiu ver onde que liga as duas partes. Como não? Aqui, Fred. Agora, ali embaixo. Aqui, ó. Ah, tá. Eu também aqui. Falou, dá a volta. É. Então, calma que eu preciso de concentração. Ah, não, nossa, é que eu achava que essa sala aqui é onde a gente que tá, porque ele tinha apontado... Não, a gente tá aqui. É por isso que eu falo, ué, mas não tem uma ligação dupla? Então, ué, não tá tendo. Eu interrompi. Vou fazer por baixo que é melhor. Machuca aí. Caiu. Aqui tem uma sala estranha. Só é a localização revela. Não, mas não se desenha direito, tá? Então, por favor, não fiquem olhando torto pra mim. É que eu sou estrábico. É, eu devo ser, porque meus negócios não ficam reto nenhum. Mas aí. E aí, será que essas duas salas estão ligadas? Eu imagino que sim, porque é o que parece. Na verdade, você tem que entender assim: o Jean não fez uma grade. Ele fez um negócio mais ou menos. Aí aqui a gente tem grade, então você pode. Ah, não, sim, é que tipo. Eu podia seguir o risco, né? Era pra seguir o risco. A intenção era essa, né? Mas. Eu nunca sigo o risco. A intenção boa. Do mapa era essa, do que eu fazer aqui era isso. É, só não seguir o risco. Você não anda na linha, né? Eu nunca ando na linha. Tem problema, dá pra entender. Não, é que tipo, essa situação aqui parece que o mapa dá pra gente usar todos esses bagulho aqui, a linha como os corredores e fazendo. Exato. Mas. O que me revela? Você percebe outra coisa. Dentro dessa sala, quando você faz o primeiro assovio na entrada, vai reverberando, conforme você vai flutuando em direção à saída, você nota que tem algo oculto ali no meio da sujeira, no meio dos dejetos no chão. Oculto no cocô. Escondido no cocô. Algo vivo? Não. Algo sólido. Maciço. Algo de pedra. Eu conheço pela densidade, por assim dizer, que isso é um golem? Você tem uma tara por golems, hein? Pode, seu tarado por golems pode nojento. Pode ser um caixão. Pode ser um caixão, na verdade, Ragnar, né? Nunca vou de golem. Uma lápide? Nunca consegui ter um golem. Nudou. Eu consegui, mas não usei. Não usou. Tá guardado os dois lá. Um desmontado e o outro não. Tá na garagem. É um garage kit. É um garage kit. Acho que é das guerreiras mágicas. No chão, Toph. Tá afundado no meio da merda ali. Você percebe que tem um objeto sólido. Parece ser mármore. Pela densidade do material, pela sua intimidade com pedras, tudo. Você imagina que seja mármore. Um objeto grande. Do tamanho de um ser humano, aproximadamente. Comprido e achatado. Faz duas curvas. Que é isso? É tipo um esquife, eu não, um desenho. Não dá pra tipo ver. Um esquife, ó, ok, tipo um esquife. Dá pra ver? Não, tá no meio da merda. Pessoal. Oi. Toma cuidado pra entrar aqui, tá cheio de excremento. Aqui embaixo eu tô sentindo bastante mármore, como se fosse um... Não, amor. Como se fosse um caixão de mármore. É bizarro, eu não consigo sentir se tem alguma coisa dentro. Eu vou passar pra vocês mentalmente o que eu consegui. Acho que é isso. Mas aqui não é ligado, tá? É, eles não sabem. Né? Não é ligado, ó. Tem um. Não, aqui eu tô dizendo pra sala 3. Ah, tá. Essa merda pra mim, pô, merda. Não pegou pretinho ainda? Ainda não. Eu vou passar pra vocês mentalmente o que foi eu conseguir encontrar com o meu. Minha percepção, uma imagem mental. Vocês querem entrar aqui pra dar uma olhada? A gente vai sim. Acho que é mármore esse material. Toma um buquê de flor pra você. Eu quero ver se tem alguma coisa dentro. Mas já, eu quero tentar ver se tem alguma criatura dentro. A gente vai entrar com o dia, amor. Ok. Bom, tá todo mundo flutuando, né? Isso. Ok, vocês entram na sala então, todos. Quer conferir? Toph, de que jeito você quer perceber se tem alguma coisa dentro ali? Não tem ki ali. Não tem ki ali dentro. Mesmo com a minha visão que eu consigo enxergar objetos inanimados com sua forma real. Eu acho que não é ligado mesmo. Não tem. As duas salas? É. Então, aparentemente é só uma caixa de mármore vazia. Eu acho, porque tem uma sala. Vazia? Não. Tem. Então tem um conteúdo dentro. Tem algum conteúdo dentro, mas não tem ki. É, parece que não tem nenhum. Meu, pode fazer uma pergunta? Essa sala aqui é ligada com essa aqui? Não, do jeito não, que é. Não é mesmo, Fred. É ligado, hein? É um caminho que acaba. É, eu vou fazer separado aqui então. Uhum. Quero tentar. Mas pode ter uma alavanca. Pode ter uma alavanca. Se informar, se é alguma coisa que complementa. Se fosse um líquido que completaria o espaço, ou se é alguma coisa que está encaixada ali dentro, se tem um corpo, alguma coisa. Parece ser um corpo. Parece ser um corpo. Dentro de um esquife de mármore. Caixa pessoal. Parece ter um corpo ali dentro. Toma um buquê. O que você quer passar? Mas de novo? Eu não te tinha te dado ainda, não tinha entrado na sala, só você. É verdade. Obrigado. Cheiro de bosta for. Não, só cheira a flor, né, lavanda, caralho? Lavanda. Isso, lavanda é flor. Tem um corpo ali dentro. Que é aparentemente morto. Vocês querem passar reto? Deixar ele aí? Não, vamos ver o que que é. Ah. A gente enterrar essa bosta? Não, é não vou, a bosta vai, já tá aí. Mas não tem nada então, protegendo ele. Onde é que é exatamente? Tem um monte de bosta. Ali naquele quadrante de cocô. Então. Tem quadrante. Vocês me deram qual quadrante? Eu preciso sair. Quadrante sul, norte, eu leste, oeste. Eu com um pouquinho. Ok. O que vocês fazem? Vou até... O Gui tá na porta, filho, que ele vai... Vou até lá. Onde o Di falou. Ok. Deixa eu ver a investigação. As mágicas. Então, é o que eu tô pensando, Brad. Porque eu não vou pôr a minha mão. Ah, por quê? Ó, o Galho foi mais corajoso que vocês. Ele mergulhou no cocô. Quem? Era necessário? Não era. Dava pra sair de outra forma. Quem você tá falando? O André Galho. Ah! Foda-se, o Galho não conhece. Investigação? Sim. 44. Ele entrou no banheiro. Vermes da carniça estavam saindo do banheiro. da fossa pra comer as pessoas, os corpos na casa, né? Qual que foi a ideia dele? Pulou no fosso. Pulou na merda. Pra matar os vermes. Não, o verme já tava dentro do banheiro, ele matou o verme. Aí ele, da onde que veio esse verme? Ah, veio do subterrâneo, né, da casa, né? Veio das masmorras, que não tem nada a ver com a aventura. Vamos pular lá dentro. Pulou na merda. Oh, God. Você olha, você percebe, oculto ali, enterrado no meio das fezes, tem de fato um caixão, um esquife de mármore, tal qual a Toff descreveu. Dá pra você ver o contorno dele ali, oculto no meio do cocô. Vou tirar as merdas com mãos mágicas. Mãos mágicas? A mão espectral, ela faz assim. Você vai limpando ali com as mãos mágicas, você vê o formato de um caixão perfeito. Mas é, o esquife é todo fechado? Tá fechado. Tem estruturas nele? Como assim? Estruturas? Escrituras. Ah, escrituras. Não, estruturas ele deve ter, né? Porque não, ele é de mármore, né? Não, não tem escrituras. A única coisa que tem na tampa dele tem o punho de Ragnar. Punho não, desculpa. Foice. Ragnar é a foice. É a lua, né? É a lua. É a lua. É uma lua eclipsada. É a lua e foice. É. Eu acho que é uma armadilha. Por quê? Que é pra quando a pessoa entrar aqui, não saber que tem, é no meio da sala, pum, sai alguma coisa de dentro. Ah, não, eu imagino que isso tem algum morto-vivo, alguma coisa assim, porque é de Ragnar. Ou então é só um cadáver. Sim, mas eu acho que é uma armadilha ainda assim. Você acha? Sim, porque tava escondido. Eu vou procurar se tem armadilha. Joga investigação e tá colocando a mão no cocô, né? Não, só as mágicas. Sério, você vasculha ali o quanto dá pra você vasculhar a sua magia, tá? Você percebe um fecho, uma sequência de fechos assim na lateral desse esquife, tá? São travas mecânicas simples, tá? Um ferrolho em forma de alavanca que fecha assim, em algumas saliências, tipo aquilo ali, mais simplificado até, que fecha em algumas saliências ali do caixão, certo? Não tem nenhum cadeado, nada, muito fácil de abrir isso daí, e você não encontra nenhuma armadilha aparente. Que armadilha não? Tem um corpo aí dentro, né? Disse. É hermeticamente fechado? Tem uma frestinha? Não, não é tem verdade, frestinha. É verdade, é. Não dá pra enxergar se tem frestinha. Tá tudo coberto de cocô, né? Tudo sujo. A merda transformou em hermeticamente fechado. Água. Joga água. Sabe como que você esquiva? Esquimo. Tem uma casquinha de chocolate por volta. Meu Deus do céu. Eu quero ver se eu consigo colocar uma adaga ali sem abrir as fechaduras. Enfiar a pontinha numa adaga ali. Certo. Consegue. Consigo. Consegue. Limpou com água, consegue enfiar uma adaga. Não penetra profundamente, mas só uma pontinha mesmo. Mas é só pra eu ver, tipo, tem uma passagem. Tem uma passagem. É como se fosse assim, ar passa. Ar passa. Eu vou entrar lá. Teoricamente. Tudo bem. Eu não vou abrir, eu vou entrar pra ver o que tem, tá bom? Melhor, melhor. Vou virar elemental de magia e vou passar pela frestinha. Tô vendo a cena da minhoca aqui. Eu achei que você ia virar um ar, sei lá. Não, eu podia virar um elemental de ar também. Eu achei que eu vou virar um elemental de ar. Mas é que se for tipo magia, pelo menos eu fiquei imune à magia. Aí o bicho tá na onda, não sei, assim, ó. Abre, abre, abre. Abre, abre. Aí eu só entro e apareço assim. Oi. Você se esgueira pela fresta. E consegue entrar. Olha, eu não falo nada não, vou cair de boa. Entra no caixão. E você consegue enxergar no escuro, né? Consigo, até escuridão mágica. Ok. Você percebe que tem um cadáver ali dentro. Um cadáver todo empalado por incontáveis estacas no fundo, nas laterais e na tampa desse caixão. Um vampiro. É. Será que é um inimigo dela, né? E olha. É, dá uma olhada se é a face de algum vampiro conhecido, sei lá. Quero ver se tem alguma coisa escrita andando por dentro. Você vai olhar no site do FB Vamp? É. Vou pegar um negócio de... O Facebook de Sig, vou tirar uma foto. Vou tirar uma magigrafia. Alguém conhece? Sério, você olha ao redor ali. Um caixão simples, ordinário. Não tem nenhuma inscrição ali. Nada que dê um destaque pra aquilo. Tá? O que você faz? Toco no bicho. Meu Deus do céu. Ele tá empalado, relaxa. Tá, você toca um corpo todo ressequido. Tá muito, muito tempo ali. Tom sanguinho. Hã? Tom sanguinho. Tom sanguinho? Brincadeira, não vou fazer isso não. É que eu sou trouxa de dar sangue pra vampiro? Eu li André Bianco, tá? Ok, vou falar com a galera. Parece que é um vampiro, tem um cara todo empalado aqui. É um vampiro todo empalado. Empalado. Empalado? É, você pega uma madeira e enfia nele. Não, eu sei, mas. Onde tá empalado? Eu falo os locais onde ele tá empalado. Tem tipo umas 300 estacas. Tem umas 300 estacas nele aqui. No dente a borrar não tem, no resto tem. Mas, segundo o folclore, não era só no coração? Alguns vampiros têm a habilidade de deslocar o coração. Pode ser que ele tenha isso e não sabia onde era. É o vampiro Toguro? Por quê? Porque o Toguro tem a habilidade de deslocar os órgãos. Não sei quem é Toguro. Spoiler. Não sei, mas no vampiro tem isso. Estranho. Alguém deve odiar muito esse vampiro. Bom. Desculpa, não conheço um vampiro que é amado. Ah, pegou um patinho desse mundo. Ó, vamos então. Deixa ele aí. Você tá preso. Você tá preso aí, cheio de pau enfiado, algum motivo tem. Então deixa ele aí. Sei lá, vou ver se tem um bilhete, peraí. Sei lá, vai que tem um bilhete, por favor, não solte ele. Se eu fizesse isso com um vampiro que é muito ruim, eu faria. Do lado de dentro. Dá muito a merda. Agora que você abriu o caixão e já é tarde demais, não abra. Não, é tarde demais não, porque você pode não dar sangue. Tá aí a observação, não dê sangue pra esse cara. Lembra o que aconteceu com eles. Por quê? Olha, esse aqui é o medalhão que controla o golem dragão de ferro. Depois que você já tinha matado, né? Eu procuro algum medalhão. O Ciro. Oi. Ele tem alguma vestimenta? Toda furadinha, mas tem. Ah, não tem vestimenta. Não, peladinho. Não tem nada com ele, algum medalhão, alguma coisa. Vou dar uma averiguada. E verifica se você consegue identificar que raça que é. Ok. Investigate. Não, 55. Você tem quanto de bônus? 37. 46. Ali dentro. 46? 56. É, 19. É, 56. Ali dentro você não encontra nenhum bilhete. Não, um bilhete, vou procurar o que o menino falou. Não, é só um jeito de dizer, eu vou ver se ele tem algum item legal. Ele não tem vestimentas, ele não carrega qualquer item com ele. Não tem nada, lisinho. Completamente nu. Corpo completamente seco, a pele aderida aos ossos, tá? Uhum. E você nota que as estacas perfuraram aquele corpo inteiro. Uhum. O pouco de pele que restou ali, né, tá perfurado também. Né? Tem ossos que estão atravessados pelas estacas, uhum. Certo? E você vai olhando e tentando identificar os sinais para tentar discernir que raça que é essa, certo? Quando você olha o formato dos dedos, do que sobrou dos dedos, o formato do crânio, você chega à conclusão de que possivelmente era um elfo. Elfo. Acho que não era vampiro não, hein? Porque vampiro é uma raça agora? Não, mas é porque os hobgoblins odeiam elfos. Eles odeiam mesmo, então, né? É, eu acho que ele foi só torturado. Mas não sei porque tá num caixão. Mas por que um torturado entraria num caixão de mármore? É, sei lá. O que eu conheço da história dos bichinhos pra saber se tem algum elfo que era importante o suficiente pra ser torturado a esse ponto e guardado num esquife? Joga inteligência. Melhor. Essa história? E o melhor, quem entrou aqui? Bom, se a gente tá... A gente já tem noção de que a gente tá num mundo invertido, certo? Sim. Sim. Bom, se a gente tem um vampiro, um elfo aqui que foi cheio de estaca, talvez a gente tenha o equivalente a isso em Arkham. Sério? Mas aqui... Aqui é dentro da estátua. Durante suas andanças em Valcária, os livros que você roubou na dobra da realidade... Aqui não é realmente Arkham. Verdade. Você roubou a biblioteca inteira? Eu comprei. Só não avisou o dono. Ninguém sabe que eu roubei. Um livro em específico te chamou muita atenção. Eu sei que você roubou. Não sabe. Um livro chamado A Arte da Tortura. Olha. Aí. Sabia. Na sessão de demonologia. É. Foi um livro que você folheou diversas noites durante a sua jornada, vendo as técnicas de tortura. Quando você olha ao redor, você se lembra imediatamente de uma figura que você viu nesse livro. Iron Maiden. Uhum. Iron Maiden. Você está dentro de uma dama de ferro. Que legal, isso aqui é chamado de tortura. Não é um caixão. Não. Justo. Então não entre aqui. Mais justo aí. Por favor, não abra, senão... Por quê? O corpo vai se esfarelar. Eu já toquei nele, não vai não. Não, abriu o caixão. Ah, vai só sair uns pedacinhos. Não, mas vai esfarelar, não tem problema. Não, vai desmontar vai o corpo. Vai desmontar o corpo. Ai, então é um elfo que foi torturado. Mas o que eu tô ficando estranho, o que o Celerinho comentou, é que a gente tá de fato dentro da estátua espelhada no Valcária. Por que tá tendo essas atrocidades aqui, sendo que era pra ser um desafio? É, Ragnar, a morte. Alguém provavelmente entrou aqui e morreu. E o Vlad falou que ninguém nunca entrou. Não, não aqui, do outro lado. Eu sabia se alguém veio da masmorra de Glory. Imagino que lá tem elfo. Não sei, é estranho. Glory tem uma estátua comando. Oh, pergunta pro Gabriel. Cara, tem alguma estátua com masmorra lá. Uma sala aí pra ele. Nossa. Tem masmorra de tudo quanto é Deus aqui. Aí sai um elfo da masmorra de Glória e alugou uma sala aí. Vou fazer coworking. Sei lá o que o cara veio fazer aqui. O cara gosta de ser torturado. É, ser torturado. Eu saio então, na frestinha. É isso então. Certo, então vamos passar. Vamos passar. Quando eu fizer a localização, eu queria tentar identificar se tinha inimigos também em determinadas salas. Nessa sala tem outros instrumentos de tortura, amor, ou só esse? Tem, cocô. Tá uma tortura pra mim, assim. Nós dois. O cocô também pode ser considerado um? Com certeza. Tá certo. Então tem. Eu não consegui entrar na sala ainda. Vai ter que entrar. Só limpar, fazer um... É. E aí, porque dá o tempo de eu prender a respiração. Foi também, também, primeiro. Quer saber onde é que liga isso aqui? Ah, então. Se não aqui for aqui. Tem uma ligação aqui? Não, aí não tem. Aqui tem. Se não for aqui, a gente vai ter que ir lá pra outra sala, né? No inferno. Aqui tem. É que apagou, vai jogando as coisas em cima, vai apagando. Caramba, o dado tirou. Mas vou jogar pra salas. Vou te falar pra salas que estão mais. Tem mais conexão aí nos corredores, que aí a ecolocalização conseguia pegar de fato. Fala onde tem que eu anoto aqui. nada. Ufa. Aqui, ó. Nessa sala aqui, a mais próxima de vocês. Essa aqui? Não, próxima, já de cima. A sala imediatamente à frente de vocês. Você percebe que ali há 6 criaturas, Paf. Certo? A próxima sala na sequência aqui, ó. Você percebe que nela há 5 criaturas. E, por fim, aqui tinha uma outra sala também, né? Tem uma sala escondida, não tem? Não. Não? Não dá pra ver. Só tem acesso até essa parte aqui. Fugiu. Tá. O mesmo que a gente viu. 6 Demogorgon não te pegou. Vamos dar um boizinho pra vocês aqui. Temos uma sala de presente. Não ganharam, não. Essa sala aqui. Essa é o exato. Tá aqui. Isso. E essa aqui, ó. Ela tá um pouco mais pra cá no meu mato. É. Aqui nessa não tem criaturas. Tá indo. Essas são as salas mais próximas ali que se conectam, que dá pra perceber só pelo som ali o que tem de criaturas. Beleza. Então você percebe que as duas salas imediatamente em frente de vocês tem criaturas dentro delas. Subindo pra cá? Sim. Aqui tem 6 e aqui dentro a gente fizer a curvinha tem 5. Gente, subindo pra cá? Ah, achei que você tá falando em ovo. Sim, eu tô falando em ovo. Ia falar em ovo. Subindo pra cá, aquela sala ali na frente. Tem 6 criaturas. Passando por esse corredor, já tem uma sala aqui, só que a gente vai dar a volta. Vocês receberam a mensagem com a minha imagem mental. Uhum. E ali tem mais 5 criaturas. Vamos sair dessa bosta aqui, por favor. Vem vindo pra cá. Alguém quer fazer alguma coisa pra jogar lá pra frente alguma criatura, invocada, pra tentar ver o que é? Como se fosse uma extensão da visão, pra gente saber o que a gente vai enfrentar. Entendeu? Igual você fez seu dragão, você conseguiu enxergar por ele. Entendi. Deixa eu ver se eu tenho agora alguma coisa que eu posso fazer. E a gente pode ir invisível também. Não pode esquecer das armadilhas. Não, invisível, mas andando, flutuando, né? Faz tempo que as pessoas, todo mundo enxerga invisível, né? Será que resolveria mesmo? É, sei lá. Nem todo mundo enxerga invisível. Eu vou lá. Eu não enxergo nem o visível, mas não é invisível. Eu vou ficar invisível. Enxerga invisível. E vou andando aqui pra dar uma olhadinha do que criaturas tem na sala. Se eu gritar, vocês correm, tá? Pra trás e pra frente. Pra me ajudar, né? Só pra trás. É, você fala, corre. Só vai correr pra trás, então. Vamos quem puder. Você vai em qual sala primeiro, Siri? Na que tem seis criaturas. Na que tem seis, né? Vai reto. Isso. Certo. Você avança invisível até ali na frente. Quando você vai chegando próximo da sala, você percebe o seguinte. Que você ativa uma armadilha. Tem seis criaturas que estão andando ali em círculos. Estão andando em círculos dentro da sala. Tá? As seis enfileiradas caminhando em círculo. Tá? É estranho o comportamento dessas criaturas. Elas parecem estar assim meio desnorteadas. Conforme você vai chegando próximo da sala, você sente uma presença familiar dentro da sala. Uma presença que te incomoda. Uma presença que faz doer o porção mais profunda da sua alma. Pois ela foi costurada por essa presença. Não tenho nada ali. Sim. Conforme você tá indo no corredor ali ainda, antes de entrar na sala, o que você faz? Mandou uma mensagem mental pros amiguinhos. Toma estaca aqui. Ok. Toma estaca aqui. Vou falar, galera. Era dama de ferro, quebrou um. Pessoal, aqui tem seis criaturas andando em círculos, né? Tipo uma roda de cantiga, mas sem a música. E tem alguma coisa do nada lá dentro. Você disse então. Ritual? Não sei se é um ritual. Ah, não disse ritual, disse. Tem seis pessoas andando, seis criaturas andando em círculo, como se fosse uma sem cantiga, sem som nenhum. Eles só estão andando em círculos. A presença do nada. Parece que tá meio desnorteado, né? Elas emanam o nada ou tem alguma presença do nada além delas? Tem alguma coisa do nada lá dentro, não sei se tá nelas. E você conseguiu ver quais criaturas eram? Vai chegar perto o suficiente pra ver? Caralho, eu enxergo bem longe. 18 metros eu enxergo no escuro. Vamos dar um susto a ser. Gato, gato! Esse cara é cuzão. Opa! Opa, onde tem um gato? Tem dois, né? Tem outro. Caramba. Tem um quadradinho aqui, sacanagem. Bom, Siri, você avança então. Até você conseguir, no limite do seu alcance, da sua visão, enxergar as criaturas. Tá? Você olha assim, oculta no corredor ali, né? Você vê, passa assim, ó. Elas estão voando? Não. Andando, estão caminhando. É que você fez assim, eu achei que elas estavam em cima. Não, estão caminhando assim à sua frente, tá? Você vê passando assim pela porta e sumindo do seu campo de visão. Você vê primeiro passar um hobgoblin. Eu vou contando. Um hobgoblin armado com espada, arco, né? Completo. Equipamento padrão de um hobgoblin. Armado pra batalha. Em seguida, vem três goblins. Goblins? Três goblins. Em sequência. Aí vem um hobgoblin. Outro hobgoblin, não sei se. Acho que não é o mesmo, não. Aí um goblin. Um goblin. Aí um hobgoblin. Um hobgoblin. Três goblins. Três goblins. Um hobgoblin. Um hobgoblin. Um goblin. Um goblin. Se eles estão repetindo. Eu sei, é que eles estão passando, é um círculo, né? Ah, tá faltando um, não? Por quê? Já foram um, oito já. Ah, não, tá não, certo. Cinco, foram cinco. É um, três, um, um. Isso. Tá certo, um, três, um, um. Mas por que eles estão com esse comportamento? Porque alguma coisa do nada deve estar influenciando eles. E você enxerga alguma coisa além deles? Não, se eu posso chegar mais perto, se eles me enxergarem invisível, eu posso enxergar. Você consegue pegar... Eu descrevi, então, cinco criaturas, certo? Seis, cinco, um, três, um, um. Um hobgoblin, três goblins, um hobgoblin, um goblin. Amor, cinco criaturas são da sala adjacente. Seis da frente. tipo, você consegue pegar. Pegar o quê? Bater nele? Surpresa? Não quer bater nele. Como que ele já passou assim? Eu não sei, eu vou chegar, vou me achegando. Já venho já chegando junto pra chegar mais rápido se vier um combate, hein? Se você criasse uma ilusão, talvez, e mandasse eles pra corredor oposto pra gente passar. Eu não crio ilusões. O mestre das ilusões tá aí do seu lado. Mestre das ilusões, entendeu? Seren, você conseguiria fazer uma distração pra jogar eles pra um outro lado? É que não tem outro lado, definiu. Porque se a gente for pra. Se a gente jogar eles pro outro lado, é a sala onde não tem nada. Não, mas a gente tem que. Mas tem um corredor lá, né? Tem. Mas é o único corredor que tem. Não, mas não, a gente. Verdade, a gente não precisa. Pera aí, a gente tem que definir pra que lado que a gente vai. Mas, na verdade, a gente pode pegar esse atalho aqui, não pode? Sem ir na sala? Sim, pode. Mas a gente tem que ir pra cima, vocês querem ir pra cima? Você quer vir pra onde? Pra cá onde tem não. Cinco criaturas? Não, aqui porque, não é ligado, Diego. Porque. Não é. Porque a presença mais forte que eu sinto é pra esse canto aqui, ó. Entendeu? Talvez aqui na frente tenha alguma coisa. A gente pode fazer isso aqui e subir então. A gente não precisa nem ir lá. Nem ir lá. Bom, vai na frente, Ciro. Vai orientando a gente. Tá bom. Eu vou dar a volta aqui na sala. A gente não vai nem entrar. Bicho o quê? Obrigado. Mas respondendo a sua não pergunta, eu consigo fazer uma distração. Eu tenho tradução em salas. Não vou vencer. Talvez seja interessante se a gente fizer. A gente não, você, né? Fizer um grupo secundário nosso de ilusão e mandar pra lugares diferentes pra deixar o pessoal distraído. Talvez evitam um combate em diante. Não sei se essa é uma boa ideia, porque eles não sabem, eles não têm a noção que tem alguém aqui. Mesmo que a gente mande ilusões, já vai deixar nos alerta. Não, mas eu não tô falando agora. Se a gente precisar de uma distração, tu falou. Ah, sim. Ah, é. Entendeu? Agora a gente não vai precisar nem entrar na sala. Uhum. A gente consegue passar pelo corredor lateral. Mas a gente precisa de alguma forma chegar até o que seria a região nordeste desse labirinto. Porque lá, específica. Não, nordeste. Pra cá. Eu tô colocando como a gente tá indo aqui no norte. Sim, você quer vir pra cá? Sim, nordeste. Ah tá, é que você falou que aqui na presença mais forte? Pra cá. Sim. Então, nordeste. Ah, você não quer ir pra cá. É, então a gente tem que ir pra cá, só que a gente vai subir e vai fazer um bagulho diferente. Ah, sim. Pra falar a verdade, a gente vai ter que seguir o caminho, porque pra cá, se a gente for, não tem caminho. A gente tem que ir pra lá. Exato. Então, a gente tem que ir primeiro no noroeste, depois achar uma abertura. Você tá invisível só, né, Sierra? É. Você não tá tentando ser furtiva nem nada do gênero, né? Já que tá invisível. Eu tô invisível. É sempre bom, né? Porque eu não sei se eles enxergam o invisível ou não. Não ficaria aparente no meio da sala, tipo, no meio do corredor, tipo assim, oi galera, tá vendo vocês? Vamos jogar furtividade. A intenção não era essa. Acho que precisa mesmo, amor. Precisa. Ah. 45. 48. Você para, fica olhando, se comunicando com todo mundo. E aí você vê, passa um hobgoblin. Quando ele tá dando a volta pra retornar pra sair do campo de visão, ele para. Ih, vira na sua direção, fudeu. Assim, meio mecanicamente. Olha pra você, de espada em punho, ele aponta na sua direção. Abre a boca dele como se fosse gritar, mas de lá de dentro da boca dele não vem som. Quando a boca dele se abre, ela parece uma boca costurada, emendada, que vai se desprendendo, formando fios gosmentos ali, né? Como se tivesse grudado os lábios, e aponta na sua direção. Você percebe o seguinte: a boca dele não está grudada, como se tivesse gosmento, como se tivesse colada, como se ele estivesse apodrecendo. Não. A boca dele aparentemente não existia. Até o momento em que ele abre ela e vai rompendo a pele enegrecida dele para formar uma boca ali. Você percebe no olhar dele que ele foi tocado pelo vazio. E algo mais. Ele é um hobgoblin, mas você não nota pés nele. Apesar de ele estar andando em círculos, você não vê os pés dele. Parece que ele não tem, parece que ele está flutuando a 20 centímetros do chão. E quando você olha para ele, você nota que a pele dele é enegrecida. Não somente pelo toque do nada, mas você nota também que ele é ligeiramente translúcido. Como se ele fosse um espectro. Pessoal. Como se ele fosse uma sombra. É tipo uma sombra tocada pelo vazio. Exato. Assombração. Ah, pessoal, deu ruim. E ele corre na sua direção. Não era um robô. Convocando todos os outros e eles vão em altíssima velocidade pra te atacar. Iniciativa. Não eram hobgoblins. Não eram hobgoblins. Eram hobgoblins mortos. Essência. Ou sombra deles. Eram hobgoblins mortos vivos de nada. Bem isso mesmo. Um negócio de iniciativa. Ok. 16, Toff. Toff 16. 42. Não rola. 16 com 17, 33. 33 do Morin. 40 mil. 40 da Siri. Rolou bem. E agora eu vou rolar pros meus bichinhos fofinhos. Sim. Exato. Perfeito. E agora vamos rolar pros bichinhos. 47, ó. 2. Tá. Faz 40 ou 33? Quanto você tira no dado, Brad? 2. Ó, se eu tirar 20 no dado, eu ainda não ganho do Brad. Eu empato. Mais 10. Eu quero tirar 20 no dado. Mais 5, mais 18. 18. 2 mais 17. Eu tirei 17, 33. Mais 17, mais 5, mais 22. É, eu tô com 22 de iniciativa de bônus. Eu também. E aí? O Bredão deve ter 500, pelo jeito. Tirou 3 no dado, quanto você tirou? 42. Entra no cu. Mais 22. Essa iniciativa aí. Faz tempo que eu não tiro mais 10 de iniciativa. Eu tô gravando aqui. Deve ser o último. Já vai ser o primeiro. Tirar 20 da iniciativa. Isso eu não jogo, vantagem. Capaz de eu tirar 20 da iniciativa e ainda ficar por último. Verdade. Eu vou gastar um ponto heróico pra ficar na iniciativa com vantagem. Acho que vai ficar por último, né? Ah, eu acho que ela tem mais 4 de bônus. Nossa, é. Ok. Que lixo. Tira 6. 28, não. Vou gastar 8. Vou rerolar. Errala pra posição do rerolar tá me atrapalhando aqui. Da investida deles. Ok, 17. 39. Mais 22, 39. É isso. Ainda depois de mim. Continua na mesma ordem. Aqui, aqui, ali, depois aqui. É verdade. Você foi incluso. Hoje não tem como se perder. Oh, ele vai adicionar um D6. Vou adicionar um D6. Então eu já podia. 4. 43. É que agora ele é o primeiro. Adiciona um D6 pra voltar na ordem. É verdade, eu sou o primeiro agora. Você é o primeiro? É. Vamos ver se você é imune a charm. Vamos ver. Se não for, você perde 1 na iniciativa. Tá pronto. Aí você tá pronto. Não, agora e você... aí você empata comigo. Primeiro, você tem alcance pra chegar lá? Qual que é o alcance desse charm aí? Quanto que é o corredor? Corredor é longo. Você tá, aqui, pô, você tá aqui mais ou menos na bifurcação? Eu não sei até onde eu cheguei, eu acho que não, o que vai dizer. Você tá a 18 metros dos caras, né? Isso. Não, então não. Não, corredor não. Corredor tem uns 40 metros. Não, então caralho! É. Então você é o primeiro, né? Ou seja, tá bem longe da segurança, Ciro. Por quê? Você acha que meus amigos são minha segurança? Sim. Ah, iludido. Tá no som? Ciro, já pega pra esquerda aqui, isso mesmo? Tá bom. Ele tá voltando pra trás. Não gostei desse plano, vamos tentar em pouco. Ah, estou voltando aos meus praticamente velhos tempos de primeira aqui. Campanha. A gente tá na portinha ainda. Certo, Siri. Eles vão atacar você. Então. A Siri tá basicamente aqui, ó. Você nota o seguinte, Siri. Eles vêm flutuando 40 metros, corredor adentro, na sua direção, conforme você tenta recuar. Eles estão enxergando você ainda. Invisível ali. Tudo bem. Você percebe nos olhos deles. Que eles enxergam, você percebe por quê. O toque do nada dá esse poder a eles. Uhum. Eles avançam na sua direção, flutuando, como se estivessem emitindo um grito, só que silencioso. Certo? Os corpos deles sacolejam para trás como se fosse um pano estendido ao vento. Certo? E de espada em punho, eles vão até você, te atacando um após o outro. Eles... Diferente de um hobgoblin tradicional, né, a pele deles é totalmente enegrecida. O corpo deles, moldurado em armaduras também, totalmente enegrecidas. Tá? Eles são sombras de hobgoblins, tocados pelo vazio. E goblins, né? Vamos fazer primeiro o ataque do hobgoblin. Você vai apanhar pra caramba agora. É a vida. Multi-ataque. Cada hobgoblin faz 6 ataques. Olha! Que bonitinho! Que bonitinho! Que bonitinho! Cadê meu aliado, Griel? Mas se for que precisava dos seus aliados. Não, eu não tenho a cartinha de aliado. Não, tá errado. O Griel falei tá junto. Que eles não são minha segurança. Mas isso é o Griel deles. Ou o Griel clone? É o clone. É o clone? É. Eu ataco você com vantagem? Não, eu já tô. Você já salvou? Já tem mais 4. Ah, tá. A minha iniciativa normal é 18. Ah. É só pra mim ver o restante que ele dá. É que ele dá CA também. Esse. E ataque com destreza. É, ataque é o de menos. Ataque sempre com vantagem. Então são 6 ataques. Nossa, ele tem uma borracha do vazio. Eu tenho uma borracha do vazio. É porque do quando você Hobby eu Goblin. Apago, eu esqueço. Mais 25. Com os mais 10, eu tenho mais 44 de força. De força do personagem da Lia Pirata. Eu tenho infinito controlar água. Ah, é? Aí, legal. O barco seria. E muro de muralha de vento também. O barco seria. Oh, seria um bom o barco. Top. O top. O que você quer? Você quer cola? Você quer cola? Mais 35. Ai, meu Deus. Mais 35, eu tenho mais 9 aqui. Eu tinha mais 9, então mais 35. Então eu tenho mais 44 pra te acertar. Vai acertar todos então. Certo? Legal. Primeiro hobgoblin passa por você com a espada dele. Conforme ele vai passando, ele vai desferindo 6 ataques em você. Ô louco, tirei um 3. Errei. Mais 44, né? 47 acerta? Não? Então tá. 15. 59 te acerta? Nossa. Faltou okay. 5. Errei. Terceiro. Quarto, 18. Com 44, 52, né? 62. Não, 62. Não? Não? Olha, só te acerto com crítico, então outro 18. É. Ok. Ele erra os 6 ataques. Ele vai atacando você, desfere 6 golpes com a espada dele, passa por você, por dentro de você. Quando ele atravessa seu corpo, você sente a presença do nada. Você sente um frio sepulcral emanando de dentro dele. Como se ele não fosse uma criatura viva. Foi tocado pelo nada e não. E aí ele avança, corredor afora, em direção dos seus companheiros. Cuidado aí, galera, tá indo pra aí. Os outros 4 vêm na sua direção também, certo? O hobgoblin, ele comanda os goblins, eles atravessam você, vão em direção aos seus companheiros. E o hobgoblin ele fica pra te atacar. Ele vai fazer um ataque diferente contra você. Já que ele viu o companheiro dele falhando. Isso só dá visão de invisibilidade pra ele, né? Qual visão que dá? Eu não sei não. Mas você não tinha? Eu tinha, mas eu tinha isso? Sim, às vezes ele deu um beijo legal pros caras. Ah. É porque eu já tinha isso antes de ir pra ele, então eu não sei se ele dá isso pra ele também. Tá, 16 mais 13. Mais 13? Não. É mais 13. 16 mais 13 são 29. 29. T1, T2. Mais Constituição. 29 mais 8, né? 37. 37. Deteste do quê? Aí. 37. Ah, quem sabe? Vai querer mais? Vou procurar aqui pra enquanto. Vai o Biro de mais 10, 47. 47. Você tem que jogar uma salvaguarda de... força. Errou! Só lembra que eu tenho o seu mais 5 agora. Eu sei. Olha. Deixa eu perguntar uma coisa antes de mais nada. Claro. Tem alguma fonte de iluminação no ambiente? No machado. Obrigado. Rola sua salvaguarda. É. E agradeço ao mundo. Perto de mim não, porque eu tô a 40 metros deles. Ok, a chama chega lá de fraquinho, pelo menos? É 9 metros. 9 metros é o quê? Eu acho que é 9,18, não é? É 9,6. Mas eu tô. Ela tá com a chama contida. Sim, mas é 9 metros. Tá com a chama contida, então é 3,9. E mais 9 de meia iluminação. Assim, né? De penumbra, né? Penumbra. Isso, é 18 metros. 18 metros, ok. Então, teoricamente, não. Okay. Ela deve estar a 20 metros de distância, então. Tá tem ali, ó. A luzinha tá dois passos pra trás então, dela. Então, não vai ser salvaguarda de força. Deixa eu ver do que vai ser, então. Nossa, qualquer outra coisa. Oh, pera aí, eu tô dois passos pra frente. Vai ser uma salvaguarda de carisma pra ser... Ah. Não, não. Moço, do nada. Não, não, não, não, não. Vamos ficar na força. Não! Vamos pro carinho. Tem tudo ação essa porra, caralho. Eu queria usar ação bônus, saco. Gasta um ponto heróico, usa uma habilidade feiticeira, hein? É, esses goblins são conjuradores, certeza. Eu vou gastar um ponto heróico, então. Isso! Pra editar a cena. Pra editar a cena? É. Mas você é o mestre, você já faz isso. Só você que divertido. Faz a edição. Só pra ficar divertido, né? Quando você alerta e tá vindo criatura aqui... E vocês percebem a presença de monstros se aproximando, né? O Morin, com o machado dele, dá uma olhadinha assim. Por um acaso do destino, o machado dá uma brilhada mais forte. Chega um naco de luz em você, projetando sua sombra no chão. Como que ele joga uma salvaguarda de força. Que eu não faria. Ele tá puxando sua sombra. Força, né? Força. Agora eu entendi por que seria carisma depois. Certeza, 47. É. O carisma seria pra possuir, mas como porque não tem sombra. Tem, vai puxar. A possessão puxar. Seria ótimo, a gente tá imune. Nós vamos usar do carisma porque é ação completa. Olha. Essa daqui é ação bônus. Qual que é a CD? 47. Olha, eu tenho que usar uma resistência ainda. Eu também tô achando, porque nem com 2D4 eu passo. Porque deu 39. Ah, que bonitinho. Foi por pouco. Foi por pouco. Não consegue usar um D6 depois dos 2D4? D6 do herói? Vai ter que usar o ponto. É. Você não consegue dar sua. Não, não, eu acho que. Peraí, eu tenho mais 5 do, em teste de força, não tenho? Tem. Sim. Tem por causa do Tauron. Eu tenho mais 5 do Tauron! Com 44. Com 44, agora com 2D4 eu passo! 2D4 eu passo. Ou será? Ou será que não? Fica me agorando, filha da puta! Não, o mestre pode usar o ponto heróico pra aumentar a dificuldade. Tá me agorando? É o agouro de Shirodinha. Oxi! Ou será que não? Ou será que não? Opa, nossa! Eu tirei o máximo dos 2D4. 52. Não passou, era 45. 52, eu passei. Tem que tirar um 5 no D6? É. Não, 5 ela passa. É, tem que tirar um 6 no D6? Isso. Então, vamos lá. Falei que ele ia gastar um ponteiro pra tentar aumentar a dificuldade? Não tira, né? Um. É, foi só o começo da frase, você tem que tirar um D6. 6 nos D6. Ah, joguei dado errado, era esse aqui, ó. Não ia tirar também, não, não ia mesmo. Com vocês, eu sou ruim. Sere. Oi. Paulo, ele tenta fazer alguma coisa com você. Obrigado, hein, Brad. Você se você não percebe não o seu confundido. Corpo enrijecendo de alguma forma estranha e grotesca. Por sorte, você consegue resistir a isso. Se afasta um pouquinho pra trás, né? No exato momento em que o machado do Murin diminui de intensidade a luz. Mesmo assim, isso não é o suficiente para evitar o ataque que vem na sua direção. Ele aponta a espada e vai com ela no seu peito, enfiando ela assim dentro do seu peito. Outra salvaguarda. Agora de destreza, CD 47. Não tá muito bom ainda. Nossa, não é esses dados também não. Vou jogar um luck aqui. Opa. Piorou. 1, 2 e 4. É que agora eu rerolo 3, né? Ah, tá feio aqui. Vou revolar meu teste, copinho. Tirar 3-1 é morte automática. E agora não também, já chega de Everson. 3-1. 15. Então 15 com 22. 37. Com 4. 41. Ah, 5? É 4 do Griel. Tá aí o seu cajado. Não, sim, é que eu tô somando o Griel primeiro. Ah, tá. Então 41. Aí mais o 5. 46. 46! Faltou 1. Falta 1. Que inferno! Por 1! Eu vou arriscar essa lendária no saco. Muitos recursos, né? Muitos recursos. Muitos recursos pra não se fuder, né, Bredão? Não sei se destreza é ruim pra você. Não sei. É que eu não sei o que que é. Esse que é o problema. É, daninho só, de boa. Gente, calma que esse bagulho aí pra não comer outro. Na hora que come, a gente já comeu bastante. Porra, essa merda não acaba. Quanto que tinha, mano? Tu tava aqui, meu mesmo. Tava nada, mesmo tudo, só que tava mais. É, tava homogêneo. Uhum. Deu o biru-biru de tirone. E aí, Siri, falhou? Posso dar dano? Não. Tô vendo se eu tenho alguma coisa, não vou ter que adicionar um D6. Não vou passar com uma lendária, né? Pela verdade, não ia adicionar um D6. Mas eu tô comendo maluco. É normal. É normal. Dedos lésbicos? É. Eu vou passar, eu vou escolher passar, amor. Extensão lendária, passou. Eu posso. Você deu isso pra ela. Quando ela enfrentou um evento, nada. Eu escolho você pagar. Aquela espada espectral vem penetrando assim no seu peito. Você sente o toque gélido dela na sua pele, no seu corpo feito de magia. Aquilo te arrepia inteiro. Então você recua, se esgueira e escapa ilesa desse ataque, por sorte. Mas não sei o que ele ia me causar. Se passar não dá dano? Hã? É um desintegrar, se passar não dá dano? Tipo isso. Eu acho que eles integram. Ah, chama um da cota. Aumenta na cota. Tem duas cotas, tem duas cotas, hein, pô? Procurar lá um pouquinho, acha mais. É que o Carlos deve ter pego um pretinho ou outro já. Dá uma boa chacoalhadinha aí. Como diria alguns avós, chacoalhar o bananal. Nunca ouviu falar isso aí? Os caras falam que preto é macaco, não fala banana, não. Nossa! Nunca ouviu isso? Nunca ouvi, nossa, gente! É pra caralho. Que banana, foi? Não. Aquela velha piadinha de velho, de avô. Chacoalharam o banana, que veio um monte de gente negra pra rua também. Caralho, isso é foda. É que é antiga pra caralho. Não vou ter a coisa dos meus avós, mas... Quando a gente dava os velhos pra conversar, é sempre uma história. É, Beleza. Bicho, é tempo, hein? Você consegue escapar. Uhum. Toque espectral da espada dele. E quando você olha pra trás, você percebe que os outros desapareceram no corredor. Alguém tá ativamente olhando no corredor? Acredito que todos, né? Para que ela fala. É, deu ruim. Deixa eu ver a merda da. Você fez eu iluminar sem mais. O quê? Iluminar? Então, praticamente, eu tô olhando pro corredor, né? Pra que você fez eu botar a cabeça pra fora pra ver o bagulho e tô botando a cabeça pra fora. Uma magia? Só recolhi o machado. Não é magia. O que aconteceu? Botei o machado, tô vendo ali, aí o menino olha, opa, dele. Foi demais. As duas. Passei, opa, revelando que parte dela, vamos tirar. É. Revelei que eu não queria. Vocês vêm eles vindo na direção de vocês. Ou, quando vocês piscam o olho, uma piscada rápida de olho assim, eles não estão mais lá. Pra mim, só tem um Hobgoblin lutando contra a Sierra lá no final do corredor. Celerim, sua vez. Será que sumiu o espaço deles e eles voltaram? Ou só assim, só não, assim, eles chegaram até o limite e voltaram. Pode ser, pode não ser. É, os fantasmas tiram. Né? Os fantasmas se divertem. Mas saiu dois, você viu? Eu vi. Vai ser uma bosta. Dá pra ver que eles são mesmo os incorpóreos ou não? Dá. Essa magia não ia funcionar. Bom, se eu vi eles vindo... Quando vocês estavam na mina de gordinho, vocês enfrentaram criaturas assim, sombras. Uhum. Porém, essas sombras têm aspecto de hobgoblins tocados pelo vazio. Fiz um combinho aqui. Então eles são sombras de fato, não são espectros, fantasmas, são nada. São sombras. Uhum. Sombras, sombras e sombras. São sobrações. A sobração já... Só colocar relâmpago nela. Faz No que está comigo? É. É porque é 1,5 metro de área. Você faz um mapinha aí. Eu vou andar até... O banco do... Ele tá do seu lado, né? Marco? Então não precisa andar. Você tá a 18 metros da gente, né? Não, eu tô 18 metros da sala. Ah, o corredor tem 40, eu dou 2 passos. É. Dou batida de asa. É. Agora eu alcanço. É. Nossa, tá muito longe. Agora vai. Acho que o dragão não consegue acertar. O relampão de Chironi. Mas tá com o Schrödinger na boca hoje, hein? Não sei se eu gosto de Schrödinger. Ou será que não? Então seria em Frodo de destreza quem, sabe, quem ele faz. Será que não? Tá com o dedo de tá enxergando, mas... Hã? Dedo de vai ser o D12. Não, esse é o D20. Você quer o D12? Meu? Presta atenção. D12. E preste atenção. Eu tenho essa coisa na minha vida. Biro. Tem que jogar salvaguarda, né? Tem que jogar salvaguarda, né? Sim. Dificuldade. Oh, 42? 2, 32, 35, 47, 50, 57, 69 de dano. Eu tô com a mesma. Nessa de tocar a mesma que o seguinte: seria aí um deus, uma deusa? Ah, se quiser, pode usar um dado aqui, se precisar de ganhar. É que não é só em evocação, é assim. Não, evocação é 37. O meu em evocação. Agora eu não entendi o que aconteceu com essa bombinha aqui. O meu em evocação é 37. A válvula de pé tá quebrada. É só aumentar. Como assim? 5. Evocação. Tu vim aqui dentro, tem uma esferinha. Quando você bombeia, ela vai pra cima, libera a passagem do sabão. Quando você para de bombear, ela desce e bloqueia. O sabão que tá aqui no bico não descer. Não entrar ar e esvaziar. Pode como ser. Se você colocasse o dedo na frente aqui, ó. Uhum. Né? Aí não esvazia o tubinho. Não deve ter a esferinha ali. Uhum. Aí o ar entra e pôr o sabão pra baixo, fica vazio o tubinho. Sim. Aí você tem que ficar bombeando infinito pra ele. E como tá dando passagem pro ar, você vai ficar bombeando infinito mesmo. Então, mas fica... por isso que a gente, quando a gente fica, tá deixando deitado, ele funciona depois. Uhum. Pra não pegar sol também ali. Porque não esgota. Planta estranha que é aquela. Planta estranha que é aquela. É uma suculenta. Nunca tinha visto. Breda, aqui só tem plantas estranhas. Lícitas ou ilícitas? Tudo lícitas. Não posso revelar essa informação. Eu não sou um comercial. Tudo lícitas. Todas as plantas são lícitas, mas nem todas foram adquiridas dessa maneira. Não sei não. Lancheira, revista ele. Vê se não tem uma escuta enfiada no cu. Que é isso? É um teste de destreza com desvantagem, você tem 42. Peraí, eu tô vendo se eu tenho imunidade. Não tem. Ou resistência. Quem disse? Mas você vai fazer o teste do mesmo jeito. Resistência é 97% de certeza que eu sei que você tem. Se eu tiver imunidade, eu não preciso fazer nada. Faz sim, vai que você tira um 20 e pega uma carta. Ok. Ó, eu tenho dupla resistência. Vira imunidade? Não. Quer dizer, 4. Eu tive que comprar 4 coisas que me dá resistência pra ganhar minha imunidade. Eu tenho 6 bichinhos. Não importa. Junta tá. Eles e aí você pode pensar. Salvaguarda de destreza, certo? Isso. Desvantagem, 42. Dezoito. Desvantagem? Tá, eu jogo com vantagem normal. Todas as minhas magias têm desvantagem natural. Então eu vou rerolar com um dado simples. 14. Agora vamos calcular os bônus. Que saco, cara. Esse é um benefício de ser deus. Eu tenho uma meta magia infinita. 14 mais 13, 27 mais 25. 25 já passou aí. Mais 52 dificuldade, caramba. Vai virar deus dos ladrões. 27 mais 25, 52. Mais 2. Você tem tudo isso de bônus? Tenho. Caramba. Quanto de bônus? 56. Tá, porra. Eu acho que nada dá um bônus melhor, hein? Quero falar não, mas tô tentado okay. Apertar pra ele. Não toma dano então? Metade. Metade. Quanto que dá metade do dano? Dá 35. 35? É. Ok. Celerinho, você dispara o relâmpago. Joga um D20. Você tem que tirar 11 ou mais. Vem do céu. Não sei o que dispara, é convocar relâmpago. Ok. Do céu, desce o relâmpago, você tem que tirar 11 ou mais. 8. Não. 8. O relâmpago desce do céu, tá? Iluminando a clara, projetando sombras aparentemente monstruosas para todos os lados. Tá? Quando você olha a sombra nascer, parece a carranca do monstro. Quando você olha as sombras de vocês projetados no chão, nas paredes, parece como se fossem as carrancas de monstros ali tentando devorar vocês. O relâmpago desce sobre o Hobgoblin que está atacando a Ciri, e no momento que o relâmpago desce e ilumina ele, ele perde completamente a aparência de Hobgoblin, e você nota nitidamente que ele é uma sombra que tem olhos, e os olhos, ao invés de serem aqueles olhos brilhantes das sombras que vocês enfrentaram, né, os olhos dele parecem uma noite estrelada sem lua. Tá? Os olhos que denotam o poder da corrupção do vazio nele. Tá? O raio atinge o centro do corpo dele, atravessando o corpo dele, caindo no chão, esguichando fezes para todos os lados. Tem ali também? Tem também. Menos do que na sala, mas ainda tem alguma coisa. Esguichando dejetos para todos os lados, iluminando aquele vulto. Quando ilumina aquele vulto, você tem a impressão de ver uma figura espectral, esqueléctica por dentro dele, como se um esqueleto espectral estivesse vestindo um manto negro, certo? Dá esse clarão ofuscante e parece não afetar ele. A impressão que você tem é que o raio atravessou ele sem afetar ele, como se ele não estivesse ali fisicamente no momento que o raio atravessou. Ok? Uhum. Que mais? Nossa, só isso? Só isso? Só. Não vai usar só um bônus, né? Não, eu chego. Então você, Siri. Eu? É, você. Eita, peste. Você viu essa cena diante dos seus olhos. Relâmpago do Celerinho descendo do céu, atravessando o Hobgoblin, como se tivesse atingido ele, mas a impressão que dá é que ele não tá no momento que o relâmpago pisca. É como se fosse Blink? Como se fosse Blink, mais ou menos. Como se fosse a Toph. Você sabe se acerta ou não acerta. A Toph Shirog. Meu Deus do céu. Que eu já sei não. Não quer tomar no cu de Shirog, meu irmão? Você não sabe? Ele quer e não quer. Ou será que sei? Ok. Acredito eu que seja a parte espectral deles, né? Tipo, com 50% de chance. Elétrons. Eles orbitam ali, mas não sabe exatamente onde eles estão. É de Pitagoriel também? Não, Pitagoriel era matemático. Esse é físico. É o Hawking Niel, né? Stephen Hawking Niel. Caralho. Você não, é que você não ouviu falar do Gerard Giel? Ou será que ouviu? Ai, velho, muita merda. Pior que tá sendo tudo gravado, meu. Sabe como que eles fizeram os experimentos? Colocaram um robin dentro de uma caixa? Ou será que não? Com veneno lá. No queijo, né? Eu vou tentar brincar com a força forte. Força forte. Não é ele, ele é força fraca, no caso. Ele é só fraca? É, porque ele fica mudando de um lugar. Força forte você não muda de um lugar. Ok, então vamos brincar com a força fraca. É porque eu queria separar os... Você tem essa força fraca? Tipo, explodiu o núcleo dele. Sei, é que eu não sei se ele tem um núcleo depois disso. É, sei lá, ele tem átomos, todos os átomos têm um núcleo. Ou será que não? A gente não sabe se ele tem átomos, ele tem uma sombra, né? Talvez ele não tenha átomos, talvez ele não tenha nada. Exatamente, é uma sombra, não sei se ele tem átomos. Mas com a força fraca dá pra você brincar. É? Isso é certeza, porque isso envolve o ambiente, né? Então vamos tentar com a força fraca, então. O que você vai tentar fazer com a força fraca? Eu vou tentar... Vamos lá. Fazer com que ele não consiga fazer esse blink dele. Eu vou tentar como se fosse sintonizar a força fraca dele com a força fraca do ambiente que a gente tá. Travar. É, pra ele não ter essa opção Estante. De... Uhum. De ficar brincando. Estabilizando. Vai te errar. Certo. Vou aterrar. Certo. Vou aterrar ele. Você vai rolar um teste de força fraca, então, okay. Da força fraca. Essa vai ser a dificuldade para uma salvaguarda dele de Constituição. É Constituição? Tá tentando alterar o físico dele. É nesse teste de ela se aplica. A força forte é a Constituição. Essa força se aplica ou não? Não sei, força fraca tá em qual atributo? Força. Então se aplica. Então você mais 5. Ou mais 10. Se você já tiver vantagem. Eu já tenho vantagem. Não, não é um ataque. Não é um ataque. Ou isso é um ataque? É, não, não sei se eu consigo. Não, é como se fosse uma magia. Então você mais 5. Porque uma magia pode ser um ataque também. Então você mais 10. Não, mas eu vou fazer salvaguarda? Sim. Então não é um ataque mágico. É. Um ataque contra a CA. Ou você quer fazer um ataque contra a CA dele? Ou lá na força fraca. Depende de quanto é que seria a CA desse cara. Eu acho que é menor do que o save pro dele. Se o tanto que ele tem, né? Do save que ele passou por vai de destreza foi 56. Então, mas aí você pega, se ele tem 56 de destreza, quer dizer que a destreza dele, que é ligada à CA, é alta também. Não necessariamente. Não, toda CA 20 de toda... estreia. É... Não, não sei, mas não necessariamente pode ser É, forte eu acho que ainda não é. Então, vamos... Ele pode ser igual a mim, pode vamos ser deixar na Constituição. No save intro, só que vai ser Constituição, não vai ser destreza, então. Constituição? É. É, só for se a dele for ligada. Tenho mais 5. Então, mais 5 tá ótimo. Que eu tirei? 7. É, 7 mais 22 mais 5. Não tá então, ótimo, não. A gente já falou 50. Deu 29, 34. Eu acho que deveria rerolar. Você não usa Luck? Dá pra usar? Tá, os Luck adiciona um dado. Então, adiciona e rerola pra rerolar 3. Não, adiciona um que você pode escolher esse, né? É. Posso escolher o que eu quiser. É, qualquer coisa você rerola os 3. Se liga no rachixe, malandro. Você tá ligado, né? Não. Se liga no rachixe. Se liga no rachixe, então. Vamos lá, Indy. Do ladinho ali, ó. Mesmo 7. Olha do ladinho ali, ó. Não, foi 20. Nem pra bater uma mãozinha aí, Carpes, caralho. Ai, Champs. Ninguém falou nada, ninguém avisou. É que 7 que tá do lado do 20 ali. Esse aqui. É que o dado do dia é estranho. Mano, seu dado é quase sequencial. Porque o 2, o 4 e 5 fica de um lado e do outro. É, porque o meu 7 não fica perto do 20. Eu lembro que fica o 8 e o 2 perto do 20. O 7 eu não lembrava. É 8, 2 e 14. Esse aqui o 7 fica, ó. Fica 7, 1, 15, 17, 12. Seu 20 também é diferente. Porque ó, geralmente é 8, 2 e 14. É, o meu é 8, 2 e 14. Aqui, ó. 8, 2 e 14, 8, 2 e 14. O meu 19 do lado do meu 20, mano. Nossa, que tá roubado. É, esse aqui não, esse aqui tá certo. Os outros também. É. Seu 7 é 15, esse 1, da, 17? Esse dado da China. Do lado do seu 7? Esse dado eu comprei avulso num evento. Por que será? Sei lá. Vocês acham que rerola? Eu acho. Mas você acha que compensa gastar um ponto heróico pra isso? Não. Não, pra mim. Entendeu? Porque eu só tenho pra um ponto heróico, já gastei outro pra. Não compensa. A gente vai passar no teste, mas isso acontece. É a vida. É. Vai ficar nos 30 e quanto ainda? 2. 32? 32, hein? É 34? 64, certo? 22 de bônus com 7. Isso. 34 então, fofinho. Com 5 já tomou o fim? Já é, 7, 22 e 5. Obrigado. Como é que é? 34. 34? Isso, é. Isso. Trinta e quatro, então, a dificuldade? Sim. Só aguardo Constituição. Constituição, eu tenho mais 8, mais 13, mais 21. É, já deu os 34. Mais 21. Roubou. Não, acho que ele tá somando. 8, 13, 21. Eu acho. Caramba, é muito bônus. Já chegou no 34, pode parar, né? T1, T2, T3, T4. Ok, vamos lá. 13 com 8, 21. Com 21, 42. Tá assim as combinações, né? Tipo 1, 2, mais 5, 21, 30. O cara tem de bônus e não tem de vida. Né? Todo mundo vai encontrar por não vai por nada. Não, é os bônus. É. E os bônus tá. Se você quiser poder, ele provém bastante. Rápido ele é. É. Enfim, mais 21, então. Tá. Eu tinha uma cartinha de 20 hoje, não? Acho que não, hein, fogo. Você tem uma cartinha que tinha de 20, não? Fala outra cartinha. Com as suas cartas que você tem aí pra poder ter um. Não, cara, só falar pra então, você. Mais 21. Eu tinha pensado. No bônus é mais 21. Tem carta certo, que certo. Levou e ah, mas 21 dá pra falhar, hein? Tirar um. Nenhuma te ajuda. Tirar um e um, ó. Eu posso me tirar um e um aí, só que eu tirei 12. Deu 33. Então você falha. Nossa, falhou. Falhou por 33? É. Falei por 1? É. Não falha nada. Não falha nada. Não fica preso nada, um rapaziada. Olha aí, ó. Vai falhar. O que, que é isso aí? Não, não, deixa se você. Vamos ver, né? Quanto é tira. 3. Tá passando por 2. Passando por 2. Falhou então, né? Então dá pra me adicionar a pertinha. Tá. Vou pôr mais 5 no meu teste. É por mais 5? É. Ok. Mais 5 no seu teste. Falha por 2, né? É. Por 3. Beleza. Aí ele olha pra mim, eu gasto uma resistência lendária. Por que gastou resistência lendária, né? Que filha da puta! Ok, Siri. Puta! Você desarranja o espaço-tempo ao redor dele. Utilizando a runa da força, fraca. Isso faz com que aquela transparência inata dele, né, perca um pouco do efeito, né, e ele passe durante algum momento a se tornar sólido. Certo? Bom, você vai manter esse efeito por, em concentração, então? Ok, então ele está em concentração aí. Próximo. Até um minuto. Próximo é eu. Pelo tempo, até o fim do combate, vai. Tá. Enquanto você conseguir manter a concentração. Não sei. Eles mataram com o Upsó. Não, eu posso. Se eu fiz isso. Você tem mais ações, se ele? Tô conversando com o meu consultor. Pode usar uma magia. Posso usar magia com bônus? Pode. Então eu vou fazer isso. Que trip tem que ser, né? Não? Não? Usar magia tiver são bons. A runa não é considerada uma magia, então você não tá na regra de limitação. Nossa, eu jurava que entrava. Uma magia com mortos vivos, que agora que eu não vi cabeça. Mas o fato dela não tá, não quer dizer que eu não gaste uma ação. Não, mas ela pode transformar ação em ação bônus com magia rápida. Ah, sim. Fala uma magia boa aí, então, Bredão. Eu não sei qual é que você tem. Tenho esquecido um negócio pra te, te acertar dos ataques, provavelmente. E alguns estão todas geladinhas. Então, porque. Eu não sei quais são as geladinhas. Caralho. Isso é uma habilidade, meu magia. Depende do seu é natural. Porque é mó bom. É que eu nunca tive a chance. Ah, vou te dar uma chance então quando eu entrar. Magia boa de druida aqui, entre. Cria uma flor nele. O momento tá travando. Achei que a gente só fazia magia as coisas. E aí? Fazer bullying comigo, fila da puta? Travou mesmo, hein? Ele só tá indo até o nível 1. Não, não vai adiantar muito, eu acho, né? Não tem problema, eu posso pegar de nível 1 e pôr nível 9. Não tem muitas bulas de nível 1. É só pra dar dano nele. Ele tá corpóreo agora, né? Tá. Você tem redemoinho? Que nível que é isso? 7. Provavelmente sim, porque é eu acho que uma das poucas boas que tem de 7 de druida. É, então, o range, eu acho que eu tenho aqui a regra. Aqui, ó. Mas não é esse dano, mas é um save de destreza. Não quero um save de destreza. É de força, quer dizer. Destreza, depois é força ou destreza, ele faz pra sair do redemoinho, porque ele vai ficar voando. É. Não, eu faço olhar no livro. Não, é porque eu tenho o resumo aqui. Vamos fazer assim, ó. Eu vou dar um cantrip. Não, mas pra ver as magias, já que ela não consegue ver pelo celular, eu vejo pelo livro. Uhum. É porque o livro tá em inglês, ô Carps. Teoricamente, ele é um morto-vivo, né? Não, não, não, sombra só. Nossa, por isso que eu perguntei umas A espécie de criatura é o quê? Sombra. Não sei. Então. Por isso que eu perguntei por quê? E aí, mestre? Tipo assim, foi? A sombra é o que tá, o que é o... tá sendo. Sombra é tá considerada a tipo de criatura da sombra. É considerada sombra ou morto-vivo? Sombra é morto-vivo. É. Não existe criatura sombra. Ah, do jeito que eu perguntei. Vou, então já não vou repente nele. Beleza. Achei que era sombra. Ele é um morto-vivo. Ah, então o era muita coisa. Sombra, o ratinho não existe. Sombra é muita coisa, então. Amor, eu vou então te dar um. Vou usar toque arrepiante em você. Toque arrepiante? Isso. O que faz esse negócio? Faz assim. Ah, uma mão esquelética vai até você. Eu vou realizar um ataque e vai te dar dano. Se eu atingir você, você vai ter desvantagem na jogada de ataque. Até o próximo turno. Meu. Okay. Esquece de estar em concentração, não pode tomar dano, hein? Não, posso sim. Só não pode tomar muito dano de uma vez só. Você acha que ele dá pouquinho? Você acha que ele vai te dar 10? Não, ele dá 6 ataques. Se for ser ataque de 15 de dano, tá de boa. Mas ainda assim é bastante ataque. É, só que não se esquece que tem uns obliterantes no meio. Não, mas. Tô falando, tipo, se for dando um monte de dano baixo seguido, o teste de concentração é fácil. Se for um dano alto de uma vez, o teste é difícil. Ah, mas você tem certeza que tem um bagulho. 8. Deve ter umas habilidades. Você tem mais 3 de 10. Aí que vai. Não, eu tô vendo primeiro os meus bônus pra acertar. Ah, pra acertar? É. Então 44, 48. Aqui é só em destreza os testes. Não, é mágico. O atributo é sabedoria, né? É, é que esse aqui vai ser dano, então. Isso. Então é mais 5. 34, 39, então. 39, deu quanto no dado? Não, 49. Já tudo. Ah, tudo? 49, quanto a sua CA? 49 te acerta? Ele calcula até o CA, esse filho da puta. A ficha tá inteira na terceira edição ali. Como foi a progressão dos dados mesmo? De 10, de 12, depois passou pra quê? De 20? Para... Não, 2D6, 2D8. 2D8. Porque 2D6 é um D12. Isso. 12, 2d8. Ok. Que é o meu bafo e o seu machado, são os 2d8. Pode falar, desculpa. 49 contra o seu CA. 49 contra a minha CA. Contra a minha CA. Vamos lá, vamos ver quanto que é minha CA. Porra, né? 20 mais 25. Tá quase já, hein? 45 mais 10. 55 de CA. Errou. Caralho, o cara soma. Vai somar a constituição no meio aí também. Você não, não acontece nada, você erra, né? Não. É que trip, que trip não tem essa opção. Tô é, só mais. Ele somou mais um bônus a mais. Então, mais. Não sei se tem então, tá constituição. Che... Pode ir, então, próximo. Ou algum bônus do, do nada. Será que eu tô com a comando errada? Calma, eu tô com a comando errada. É, enquanto isso, eu vou ver aqui umas manchinhas de druid, vou falar o nome e você fala se gosta ou não. Essa porra é, desse planta, negócio. Tá. Água, árvore. É que eu não lembro se o malogro funciona em morto-vivo. É no dado necrótico, não? É, então. Não. Eu lembro que não, é... o último que a gente enfrentou era imune a dano necrótico. É. Que inclusive você tentou essa magia. Quarenta e cinco, ó, você tem... Eita, passa o negócio pra ele. Acertou, então. É isso mesmo? Aí você tem que me dizer. Isso mesmo. É... 49. É qual D que ele joga? O meu Deus vai ser D10, meu. Então só adiciona 3. É 10, é 10. 10, é 10. Não, vamos lá. Vai, amor, você é imune a dano necrótico? Ele é dano necrótico, essa bosta também. Sim. É por isso que é só dar desvantagem. Sim? Sim. Então você só tem desvantagem nos ataques. Isso é que tipo de efeito? É um efeito mental? É arrepiante, não. Você fica meio... É um efeito arrepiante. É meio que medo, eu acho. Eu acho, não é? Vê aí. Não. É, eu acho que é porque tipo, fica, a mão fica presa em você. A minha mão espectral. Ok. Então, eu acho se que você for morto-vivo, você vai ter desvantagem em jogadas. Eu acho que é igual aquela magia que eles usam no filme. A, que a necromante usa, que é a mão vermelha. Que eu acho que aquilo não era a mão de Bigby. A dela era a mão de Bigby e a dele era o Earthen Grasp. Earthen Grasp? É. Mas é parecido, com uma mão do seu, perto certo. De você. Ok, beleza. A dela é a mão que eu conheço. Tocando. Espectral. Ó, você tem Tempestade de Gelo. Oba! Muralha de Oba. Fogo. Muralha de fogo, sim. Praga de Inseto. Tô dando só magia de dano aqui. Sim, sim. Oba! Raio solar. Agora é bom. Tempestade de fogo. Você não tem Burwind. Tem inverter gravidade. Não, não gosto disso não. É top. Terremoto. Terremoto. Explosão solar. Tsunami. Terremoto é foda. E. Tempestade vingativa. Essa demora muito, se eu não me engano. Não, essa dá dano tipo toda rodada. Mas não é pouquinho. É, não é um dano alto. É pouquinho por rodada, não vale a pena, eu acho. É. Só se vai ser um combate que demora muito. Sim. É o famoso DPS. Cadê isso? Peraí. Essa magia. O que é? É 2d6 de dano por rodada. No caso 2d8, né? É, você pode criar quantos efeitos? Quanto é magia? Tempestade da Vingança. Tá, na primeira. Na segunda rodada é um D6 de dano extra. Aí na terceira rodada é 6 relâmpagos de 10 D6. Depois 2 D6 de dano. E depois 1 D6 de dano, mas todo mundo fica cego e não consegue usar ataque à distância. É. Ah não, isso aqui é magia de mestre. É. Não é muito boa a magia. Mas não tem raio solar? Tem? Tem. Tem os dois, raio solar e explosão de, do sol. São bem forte pra caralho. É. É que eu tô sem magia no momento. Não, mas vê se você quiser eu vou fazer. É que o seu é fácil de calcular. Porque o seu você não muda o elemento, você não tem os bônus no dano. Não, eu até posso. Nossa, eu posso mudar o elemento! Pode mudar o elemento. Eu esqueci disso, agora que você falou. Então gasta um ponto de feitiçaria pra... Ah, não, você não pode usar dois pontos de feitiçaria. Posso, o de elemento pode. Se tiver de pode. Dia, instantâneo. O de elemento pode? Pode. Então, eu acho que aqui a gente já confere a regra agora. Porque tem alguns que tá escrito, você pode usar junto. É, sim. O de dano eu sei que você pode. É, se eu não me engano, o de trocar também. Pelo menos eu tinha visto. O Tasha é um livro que eu tenho. Shadow Touch de... Não, já passou muito. O Warlock. O Aquaman, rapaz. É o Aquaman, não. Sorry, sorry. Não, é o Seeking Spell, que você pode usar mesmo que você usar outro. Os cachorros são mais... Eu tenho que usar Seeking for Heavy Rain. Ela tá rosnando, ela tá nem aí, velho. Quando você usa uma magia de ataque roll e falha, né, você pode usar dois pontos de feitiçaria pra rerolar. Vai ser bom. Bom, estou de volta. Eu não sabia da existência. Caralho, Gretão! Estou de volta. Oi! Ok, você conjura sua mão, então. Isso. Faz aquela disrupção... Né, no espaço-tempo ali, uhum. Fazendo com que ele fique menos translúcido. Conjura a mão vai até ele, agarra ele. Você vê a energia necromântica da mão tentando afetar o corpo dele, mas sendo dissipada pelo corpo dele, como se ele fosse imune àquilo. Mas a mão fica lá agarrada a ele, segurando aquele corpo espectral. Que mais? Só acabou, né? Só? Ok, então você. Não, pra falar a verdade, ele tá. Ah, ele tá corpo a corpo comigo, né? Corpo a corpo com você. Pelo menos eu vou poder acertá-lo. Eu vou ficar de boa então, vou esperar. Ok. A próxima vez. Porque agora eu vou ter que investir nele, porque eu não sei se ele tem. Chega, 18, só 18 mais de mim, ô Carlos. Não, não, não, não. 40 menos 18. 22. Tá 22 metros. Você anda quanto, Carlos? 12. Uma corridinha você chega. É, isso que eu falei que vou ter que todo mundo correr. Vestir. Não, você pode tipo andar 12, jogar o machado e no próximo turno você anda 12 e aí bate. O machado se desfaz, né? Esse ele... Eu acho que a resistência é baixa. Tá com muito frio, Gui? Quer outra blusa? Então, se quiser eu pego uma minha pra você. Um abraço mais com alguma coisa na garganta. Deixa eu ver um negócio só aqui, peraí. Não? Então, eu acho que a resistência é baixa, eu acho. É difícil sentir frio. Então, a resistência baixa dá calma frio, né? Se vocês quiserem, a gente pode ir lá na mesa lá embaixo. Não tem boa. Ninguém em casa. Ligou. Foram pra bater? Foram. Nossa. Ou será que não? Por doido. E tá tendo festa lá? Não, eles descobriram que tem uma sorveteria legal lá e eles queriam experimentar. Meu Deus do céu. Bater foi uma sorveteria. É. Agora guarda essa ideia. Batexas. É. Batexas. É, lá é mais quentinho que aqui. Ah, a bala come solta. A única coisa que eu conhecia de Baté é a escola que tem do lado ali da rodovia e a rádio. É a única coisa que eu conheci de lá. Não, tem muita coisa lá. E tem um restaurante lá. Reta da Morte. Lá eu conheci a faquinha. Viral Dragon. Faquinha? Faquine. Ah, tem faquinha lá? Mais pelo menos na época que eu ia pra lá bastante, que o meu pai tinha os caminhões. Onde é? Eu vou andar os. As 7 dados. Os 12. Ok. Metros. Vou dissipar o machado. Separar ele. Vou dar o reto da morte. Tá pegando os farelos, tá tirando os farelos. Não, tô te ajudando a montar a topeira aí, ó. Porque eles estão entrando embaixo do e outro. E depois eu vou dar tá montando no cantinho. Beleza, Siri, joga a salvaguarda. Tá tocando a Siri? Pô, tô vendo. É depois a reta da morte. Foi ideia de quem, ó? É isso aí mesmo. Você tem que jogar. Bem rápido, é irrelevante esse dano, acho. É destreza? Destreza. Tem 20 natural. Ó, ganhou a carta. Agora de destreza. Próximo. Quase passei, ó. Você deu. Ah, não, tá certo. É, tirou 20 natural. Passou. E nem tá jogando. Ô, Cia, não joga mal os dados, não. Deixa o Gui jogar pro você. Você acabou de ganhar uma carta enquanto fazia xixi, olha só. Obrigado, Impressão. Se ele não joga mais. Não joga mais dado. Tá, e eu jogo uma salvaguarda de destreza, é isso? Ixi. É porque o Carpus tá me acertando? Tá. É em área. Metendo a reta da morte em você e na sombra ali. É, eu tenho que acertar você. Destreza tem mais 20. É que eu sou imorrível. Você é imorrível? Eu sou. Uia, quase. 35. Não, 34. Agora. Acho que foi. Acho que do Mor 37. Não sei. Deixa eu ver como você. Não. E qual atributo? Força dele é força. É força. Então, e ele tem um bom. Quanto você tem de força? Por isso que eu acho que falhou. De força eu tenho. Não, aquilo lá é pra jogadas. Peraí. Vou fazer o Jeff que tá me fazendo. O que seria pra eu ver aqui? Também, seria o. Mas não é? Ó, meu modificador de força é 13. 13? É 38. A dificuldade é 38. Eu tiro 35, não foi? Então falhou por 3 já. 33. Porque é 12 de proficiência. Ah, a proficiência de vocês é 12. Mais 13, 25. Não, a minha é 13. Mais 8, 33. Mais 5 da fonte, 38. Mas não seria mais. Mas sim, o. Ah não, passei no chão, não somo. Os mais 10. Ok. Não. É porque o meu, beleza, é 12 e eu sei que é 37. O seu é 13 e faz essa. Falhou! Você vê ele se chacoalhando assim, ele ficando translúcido. Mas na hora que ele começa a ficar translúcido, né? Começa a surgir ao redor dele pequenos brilhos, como se fossem pequenas estrelas explodindo. Tá? E ele fica sólido, seu machado passa por ele, causando dano a ele e retornando pra você. Tá, então usei o maior. Se ele toma só metade, né? 10 de. 10 de 6 de fogo. Primordial. 10d8 de fogo e mais um d12 cortante. 2d8. 2d8? É, porque tem que somar o da fonte, né? Que foi antes. Okay. Então é 12d8 de dano. Dois. Alguém me peça mais 10d8? Nossa, 10 daí. É, 10 eu acho que eu não tenho. Tá, mas o mestre tem. Ah, tem uma caixa de dados gigante. É, tem uma caixa aqui de dados lá também. Lá tem 10 de 8. Eu quero usar o aplicativo que vocês estão do bar. 3, 4, fazer conta de dados. Eu não. Eu desinstalei, tive que desinstalar. A gente precisa não baixar, né? Toma aí, pega de 8. 3, 4. Ô, caralho, sai daí dentro. Um D4 com a destina. Ó, tem um de Braille, ó. 8, 9. Tem um de Braille. 3. Falta mais 2. Tiver sorte na noite do Japão. Ó, 6D8 eu tenho. Só dá 2, hein? Debuso japonês. Me dá um sorte aqui, já. Pior que é, não. Que bem, ó. A baiana japonesa, que é uma que é sorte, lá. Tem esses dadinhos. É, rerolo. Rerolo. Dois ali, ó, pretinho. Rerolo. 16. 16 com 8. 24. 24, 27. Não, tem um 30. 6 aqui, tem um 6 também. Dá 30. Não dá nem pra enxergar. 30, 34, 44, 37. Com mais 14, 48. 48. Agora tem mais 4 dados pra reroll. 48, 56, 58. 58 mais. Menos 64, hein? Mais minha força. Mais 13. Deu dano. Hã? Deu dano. Deu uma força? Vai ter que ser menos 64. Por quê? Porque eu tenho 35 pra ver temporário. Então mais 13. Como é que é aí? Deu 58. Mais 13. Nossa, mas 71. Vai dar 71. 71, né? Um pouquinho. Fogo primordial. Então, 6 de dano. Peraí, sou. Na real, tá tudo misturado. Foi o cortante com fogo, isso aí. Porque joga tudo D8. É. 10 D8 de fogo. É 10 dano de. Fogo? Não, é 10 de corte e o resto de fogo. Que é só 2. Então, 61 de dano. Que é só 2 D8 de corte e 10 D8 de fogo. 10 D8 de fogo. 61 de dano de fogo primordial, né? Uhum. 61. 61. Vai ter 7-1 total. Não, o cortante não come. Ah. Ok. Mas faz um teste com que mais, mano? Tá, agora o machado atinge ele. 30, não é? Quando atinge ele, rasga como se estivesse rasgando um lençol preto. Volta pra sua direção ao machado. Tá? E você vê pouco a pouco o corpo dele se fechando e se regenerando. Tá. Eu vou usar. Filha da puta! Pulso de ação. Ok. Tá, agora que eu tô a menos. Você lembra, Brad? É que vocês são que eu fui. Mas é. 12, comandei 12. Quantos metros de distância eu tô agora? Comandei 12 metros. Quanto que é CD? 30. Quantos então? Lá tem um 20. Se eu 40, correr, eu chego. 18, 22, né? Mas não ia falhar. 10 metros. Ah, mas é cartinha. Ah, pra cartinha. Então eu vou dar mais 12 pra chegar lá e vou dar um ataque. Vou dar um ataque. Oh, vou atacar corpo a corpo. Eu tirei 3 uns. Muitos uns. Não passou. Não, pera. Você não anda de novo. Você não anda de novo no posto de ação. Não, não dá pra andar? Não. Você ganha a ação. Você ganha ação, não o turno completo. O que você poderia fazer, se você quiser fazer, você volta tudo isso, usa o posto de ação, dá dash, chega do lado dele e dá seus ataques normais. Aí você faria a sua ação completa. Ah, então seria isso. Mas você ia usar reto da morte já. É. Não, já bateu na cia. Tá, já bateu na cia. Já quase tirou a concentração dela. É. Ainda já fez o teste, já passou. Passou? Passou fácil? Isso, só com bônus. Só com bônus. Agora. Ok. Mas se fosse nos dados, ia tomar um ar. Eu tirei 11 nos dados. Mas tirou um então, ali, né? Ah, mas é vantagem. Beleza. Então tá. De boa. Agora eu. Então, tem milhões de talentos aqui com combo pra construção. Não. Ué, se o Demon Hunter não dá cantrip? Pra não ter problema. Na construção não, pra ter concentração. Eu tenho. Não, magia tem, mas não sei se. Tá onde eles param de fogo, né, velho? Vocês perceberam isso também? Aqueles bichos escuros passaram pela gente, mas não passaram pela gente. Deixa eu ver se eu anoto tudo que eu vou. Tô dando uma procurada, ver onde que eles podem estar. Você não enxerga o planetário? Sim, eu vejo o planetário como se fosse normal. Ok. Se olha ao redor, não os vê. Porcaria. Você quer gastar uma ação pra procurar eles efetivamente? Não. Vou fazer o seguinte. Eu vou até o que seria o meio do corredor. Calculo mais ou menos o que seria o meio do corredor. E aí eu faço o exorcismo. Esse corredor eu vou expandir. Shocking Grasp. Vai usar Firebolt. Poison Spray. E Raio de Vigia. Dá pra você usar Firebolt ou Raid Gel. Eu vou precisar reler a minha ficha. 7 até 10 de dano. Com todas as minhas habilidades. 7 até 12. Se o mestre autorizar. Se você quer usar o posto de ação, você consegue usar se você quiser. Você vai até o corredor, Toff? Não, eu já passo pra ele. Eu tô no corredor. Eu vou até o. Você vai até o meio. Seria o meio. Ok. Tô gastando minha reação. É desses daí, dos monstros, Firebolt e eles Raid vão atacar você e o mundo. Distância. Os outros dois é corpo a corpo. Ação preparada. Tá. Agora eu tenho ação. Corpo a corpo? Minha acho ação vai ser ação de ataque. É, espera, onde que ele estava? Naturalmente. Vou descrever já. O Hobgoblin faz 6 ataques. Todos com desvantagem e porcentagem. Então são todos normais. Esse tem a porcentagem lá pra me acertar. Porcentagem eu tava nas conhecidas, eu não marquei todas que eu conheço. 50%! Os goblins fazem 4 ataques. Então todos os ataques são normais, né? Não é muito, né? São todas. São todas. Então tem um hobgoblin. Tem mais de feiticeiro que eu tenho. Eu tenho 14 níveis de feiticeiro. E são 4 goblins. E aí não dá pra. 5 criaturas atacando vocês. É, ali dentro. Ou fácil, nunca contei. Quanto que é a porcentagem pra acertar? 20 de druida e 14 de feiticeiro. Ok. Vou jogar D20 mesmo, 11 ou mais do que 7. Então, mas vai na de classe. São 5. Ele aparece quando é os dois, ó. O Hobgoblin. Aparece as duas. Vai. Até marca minha subclasse. E 2 goblins vão no Murin. E 2 goblins em você. Até nível 5, mais ou menos. Então, ó, 11 ou mais, eles te acertam. É, repete de novo, por favor. 3 no Morin, 2 na torre. Eu não sabia, você tá. Pode ser assim? Isso. Pode ser de cedo e ó, então eu tenho que tirar 11 ou mais pra superar aí a sua camuflagem. Primeiro, um ó, conta de 3, não, segundo. 19, só o segundo ataque, só o segundo. É, você passou uma porcentagem. Na porcentagem. É só a segunda criatura que vão lá ataque, entendeu? Então vamos lá, vamos os primeiros ataques na Toff. São duas criaturas atacando. Somente uma vai atacar realmente. Eu não quero ver as magias nível 7. Se acertar os ataques. São 4 ataques. Eu jogo com vantagem normalmente. Então, primeiro ataque. Eu acho que 14 mais 44. Então já no primeiro já acerto. Ah não, perde doido sim, né, mas. Não posso jogar todos agora porque burla sua camuflagem já, né? Quebra ela. Sim. Ok. Aí 53. Camuflagem sim, mas o ataque por desvantagem não. Não, tudo bem. 53 você acerta? Sim, mas você é 48 já. Oxe, Maria. Oh, esse aqui. Só menor CA aqui. Aí 50 e 52. Todos acertam. Então os 4 ataques te acertam. Beleza. Agora os ataques no Murin. Tem só mais 44. No Murin eu ataco todos com vantagem. Você sabe qual que é o bom do druida? Do feiticeiro? Vamos lá, primeiro Goblin. Você é obrigado. Quanto você tem de CA? 76. Você acerta só com 20. 2. Você pode fazer 2 de cada. 3. Ah, isso é bom. Então, 4. Primeiro, segundo Goblin. Marcando todas as druidas. 2. 3. 4. Não te acertei nenhum. Eu vou cair agora. Hobby Goblin. Não, deixa eu botar o dedo. 2. 3. 4. Acertou todos? 5. Sim. Caralho. Eu soltei mais. Vou fazer a combinação da morte, hein? 6. 48? Só 44 só pra acertar. Fora os outros bônus. Tem no total mais 52. Agora que estou vendo. Mas dá mais 52 seus bônus de ataque, né, Jeff? Oi? Seus bônus de ataque dá 52 no total, né? 40 e pouco. Não, 44 tem só pra acertar, fora os outros bônus. Você tem 52. Mais 44 mais dado. Ah, mais 44, tá. 44 mais dado. Então, basicamente. O assim é certo. Só com o bônus. Basicamente. Dado, né? Basicamente. E eu jogo com vantagem ainda. Ok, nenhum ataque atingiu o Murin. Então só na top. Vai, derruba. 4 ataques contra a top. Vai, derruba eu. Cai. Possivelmente. Possivelmente não. Dependendo do ataque que você der. Resistência ao dano obliterante. Isso é verdade. Tem resistência ao dano obliterante? Tem, tá, deu uma hora. Tu vai te salvar, hein? A gente tá ativo por uma hora ainda. É. Isso que vai te salvar a vida. Oh, será? Só sabe quanto tem de vida? É, então vai ser o será que não mesmo. Será que eu tenho muito? Será que eu tenho pouco? Não sei. A gente sabe. A barrinha de HP. Então vamos lá, Toff. Acertou. 4D8 mais 18 pontos de dano obliterante. 20, 36 pontos de dano obliterante. 18. Vamos fazer os obliterantes primeiro, todos. Uhum. 27, 31. Mais 15. Tá. É, mais 18. 26. Com 11, 37, 40. Mais 20. E o último, né? 18, 20, 33, 34. 37. Tudo isso dando obliterante. Agora dano necrótico. Você é imune? Não. Então eu não tenho imunidade. Então, dano necrótico na tocha. Quer dizer, a única imunidade que eu tenho é dano cortante. Então, 28, 32, 39. Necrótico. Você não tem nenhuma resistência? Oi? Não tem nenhuma resistência? 22, não. 29, 35, 40. É, 30, 40 de novo. E o último. Ó, o parágrafo, caiu. Ixi. Caiu? Caiu. Doutor. Então. Já nem dou o último, caiu já. Cai no terceiro? Cai no terceiro. Mas deu o obliterante, né? Então dá o ataque completo, né? Não sei se na hora que cai a Toff, se ele dá o ataque nela ou se dá o ataque no Murin. Não, mas você já colocou o obliterante. É como se você já tivesse dado o ataque. Certo, ok. Então, não precisa jogar dano. Precisa jogar uma dano. Falha no teste de morte. Não, mas foi junto. É. É, cai do dano do quarto ataque. Do dano do quarto ataque, então dá. É. Beleza. Tipo, você já colocou o obliterante, faltou só o corpo. Ah, tá certo. Foi no quarto ataque. Só tô rolando os danos separados. Perfeito. Ok. Sorte. Dos mais menor. São 4 ataques. Precisa fazer save clone. De alguma coisa. Perde 1 ponto de força. Perde 6 pontos de força. perde 4 pontos de força. Ah, eu já tô no chão, e aí? O que eu faço? Já tá zero. 11 pontos zerou de força. Zerou? Zerou? Não, você não consegue. Zerou? Você não tem 14 zero. De força? Sei. 6 com. Com 4, 10, com 11. Então foi 11. Não, 11. Eu tenho 3 pontos de força ainda. Tem 3 pontos de força? Tem. Sua vida será decidida por esse dado aqui. Ô, Dado, se tirar 3 que é saco. Você não tem. Ah! Zerou a força? Zerou. A Toff cai no chão, no meio da merda. De cara da merda. De cara da merda. Que nojo. E vocês não escutam o coração dela batendo mais. Ô, meu caralho. Eu sempre soube que ela não tinha coração mais. Não ouve a respiração dela. Não ouve os resmungos dela. E aí é o problema. Pra ficar morto no chão. Dela. Eu falei pra você deixar eu jogar um ataque no muro, que eu não ia atacar esse. Você não quis deixar eu brincar aí, ó. Chegou a minha vez, eu não brinco. De novo. Nunca vou pra casa. Dá até, que hora que é agora? Dá tempo de chegar em casa? Se fantástico ainda. Toff, joga um D6. D6? Ah, então vamos jogar um dano. Vamos brincar, peraí. 6. Que não 6. Ok. Perde mais 6 força. Não. Já apareceu mais criatura. Vai 6 criaturas vai aparecer. Você é louco. Se quiser pegar o. Eu vou pôr ali no negócio. Beleza. Tá acabando com os farelinhos do salsa e cebola. Eu gastei ação bônus, entrei nas sombras. Gastei a reação pra ativar o ataque e fez a ação de ataque nos vocês dois. Agora é a vez da Toff. Amor, deixa eu perguntar uma coisa. Pode ir, você ia ficar muito puto em deixar de ser humano? Da reincarnate? É? Mas gente, não é só dar uma consideração maior? Não, se ele morreu, não. Não, ele morreu porque ele tá sem atributo. Não, mas eu não sei disso. Ele tá vendo o corpo dela, tá tudo drenado. Mas parou de bater o coração. Qual que você prefere? Ela já não morreu. Tem coração? Não, morreu. Morreu, pra mim morreu, reencarna. Morrecura, não é mais dois são azuis, sei lá. Morreu, é ressurreição, eu não tenho ressurreição. Eu tenho reencarnação. Eu tenho impressão. Você vai fazer ela reencarnar e um bichinho seu? Não, é que é aleatório o tipo de criatura que ela volta. Ó, agora. Não, pergunta séria disso. Ia ficar muito. Não! Não ia ficar. A Toff ia! A Toff ia ficar muito. Por quê? Quem é devota? Bobeira. Não, Divina. Lena. É vida, qual que é o problema? Ela quer ser um ser vivo, ela quer ser tipo. Não, mas você vai ser vivo, só não vai ser humano. Só vai ser um besouro. Não vai ser um besouro. Você vai ser um ser vivo, você só não vai ser humano. Na verdade. Tem problema você não ser humano? Pode ser tipo você virar um hobgoblin. acho que a Toff ficaria muito. É porque é aleatório que você vai voltar. A Toff ficaria muito. É a vida. Você acabou de receber uma cartinha, perca a sua raça no Mantic. E o Yuan-Chi, você gostaria de ser um Yuan-Chi? Yuan-Chi não. É um homem cobra? Nossa, que cheiro horrível. Nossa, mesmo, é um feito os borra. E agora eu sou a Toff aqui com cheiro. Mas é gostoso. Mas você tá sentindo. Nossa, que cara. Eu e a Toff e a Toff sentindo na sala de merda. Na sala de merda. É. Tipo isso. Esse cheiro que tava na sala de merda. Tá bom. Não é de nível 6 só de. 7. 7? Ah, dá pra mim ter ressurreição então. Dá pra você ter todas de clérigo. Clérigo tem. É? Já tem uma ressurreição no nível 4, eu acho. No 3. Ah, é? No 3 eu acho que já tem. Ah, interessante. É, talvez eu possa. Foi a Toff, disparou a ação preparada deles e a Toff morreu. É que eu acho que aí ele só tá pegando as especiais, não tá doendo. Não, ele pega o que é só feiticeiro. Que vocês veem é o seguinte, ó. Tem algumas que tá marcando só feiticeiro, quer ver? Das sombras. É que aqui não tem nenhum. As espadas deles. Ah, e é golpeiam a Toff tem, até a morte. Aí ele vai mostrar só que é druida e aí ele mostra se. Ah, Morin, desculpa. Tá vendo, ó, druida. Qual que é o seu bônus de armadura? Eu não consigo usar um ponto herói. Sim, mas isso. Isso. Aí você pegou eu. Primeiro. Eu não consigo usar um ponto de herói quando eu morrer pra fazer uma ação. Eu vou pegar nível 7 aqui. Ó, tá vendo? Só feiticeiro. Sim. Eu não lembro. No meu último suspiro, eu terminei a minha ação, porque eu fui no corredor com propósito. Pode. Gasta o ponto de herói que faz a ação antes de cair. Você acha? Eu faço exorcismo, já que assim ele comentou que eles eram mortos-vivos. Só eles só estão com uma roupa de sombra. Tem esse problema. Eu faço exorcismo neles pra poder afugentar eles. Só que dá 4d12 em vez de 1 de dado. No meu, um outro ponto heróico, ó. Parece bom. Pra gente, são 8d8. Eu vou expandir essa área. Relação bônus. Pra poder pegar tanto na Siri quanto na gente. É muito bom. Porque aumenta o dado, né? D12 vai pra 2d8. É, você faz uma pra jogada. Mim, se fosse, seria 7d2, seria um 14d8. Tá. Só que eu quero gastar ponto de ki pra aumentar a dificuldade em mais 1 por cada 5 pontos de ki. Tá, então eu vou gastar 10 pontos de ki e aumentar a dificuldade em mais 2. Não, mais 3, perdão. Então eu vou gastar 15 pontos de ki pra aumentar pra 50 de dificuldade. Você tem desvantagem em fazer esse teste, porque como você é assombração, morto-vivo, você tem desvantagem. Deixa eu ver aqui na minha ficha aqui. Caralho. Meu bônus que eu sou um monte de coisa. Revivify. Você tem nível de clérigo. Ô Di, vamos ver. Joga aqui um D100 pra mim. Só preciso ver se a forma lupina me dá bônus. Tem a que esquinou. Armadura e armadura natural, quero saber. Mas você porque eu sou uma constituição. Das rochas ainda. Das rochas! Que é o gnomo inventor. Bônus da armadura em si. Ai, legal! Armadura do Ngaka. E bônus de armadura natural, vê o que você tem. Me fala. Vou fazer. Eu marquei tudo junto, marquei separado. Você vai ser você. Não, só num corpo diferente. Não consigo voltar. É, não que é, se eu fosse você, essa porra. É. Dá uma olhadinha. Mas só, se você tirar de 79, 77 a 96, você volta humano. Mas não atofe, né? Não atofe. E pode nem ser atofe. Pode ser otofe. Pô, gente, então. Quanto que a armadura do Ngaka dá de CA? É, ela é 28. Vai ser engraçado se a Top ficar grávida dessa vez. 28 mais destreza. Vai ser engraçado se o Top ficar grávido. 28 mais 6. Vai ser o que nasce, né? 34. Que horrível. Você tem 1 milhão de bônus. Que nojo. Tira 18 da sua CA. Isso é você sem a armadura de Ngaka. Tá, então 76 menos 18. Então tá, top. Salvaguarda aqui. 8 menos 20 dá sabedoria. 58. Sabedoria? 58. Tá. Sabedoria acho que é o meu pior. Aí minha construção é o meu pior. Tenho só mais 18. 48. Falei mais do que eu tenho de vida no momento. Mais destreza, 4. Destreza, 6. 42. Olha, eu acho que eu vou fazer isso com o Paulo. Tem 32 de isso não é magia, né? É de dar pouquinho. Não é magia, não, né? Não. Então não tem resistência eu à magia. Deixa eu ver se a forma lupina me dá bônus. Obrigado. É, então. É uma aura. Eu sei que a forma do Jungar aqui é 18 de bônus, que é na sua CA. 50 dificuldade? Eu aumentei agora com o Ki pra 50. Eu não passo nem se eu tirar mas crítico. Mas de ressurreição já tem a partir do terceiro nível, que é Revivify. Eu vou jogar só pra ver se eu pego cartinha. Mas, Gator, você acha que eu pegaria a magia de Reviver? Em desvantagem, não esquece, tá? Por eles serem mortos-vivos. Eu acho que não. Eu pegaria assim, eu não quero que as pessoas morram, Frank. Mas essa é a que você armadura, não pode trocar, você sabe. Não, né? Estiver usando armadura. É a de feiticeiro, não é de druida. Não, de druida eu não posso trocar também. Você não pode como trocar todo dia? Opa, saiu um. Ah, não, sim, sim, eu sei. A de feiticeiro só quando troca de nível. Sim, ok. Esse é o último, né? Não, tem problema. Não, tem mais um. É que eu posso ter qualquer uma com. Vira aí. Uhum. E você escolhe se vai pra um Goblin ou pra um Hobgoblin. Goblin. Tá mais um de CA, né? Verdade, gostou com o nome da magia? É terceiro nível. Não é um cheat requeijão, mas a reencarnação lá tem. Acho que não. Quem falha vai ficar afugentado. Pode ser que a pessoa fique afugentada. Essa eu acho que é uma joia. Acho que todas de Reviver tem uma joia. Tá, só que eu tenho resistência lendária. Ela perde ação e ação. Até o início do. E se deslocar. Um diamante valendo 100 não. PO. É, não pode. A gente tem. Eu tenho 25 que vale 5 mil. Eu também. Eu tenho um que vale acho que 50 mil. Não, não pode fazer nada. Esse é pra fazer portal. É com a parada. Vamos ver um. Tá, peraí. Olha os raros, okay. Vale 1000 PO. Ô, top. Que magia consome. Tá tranquilo. Vou gastar a resistência lendária dele. Mas não de todos. É. Eu vou bancar o Kron e vou lhe considerar a vingança. Tá, o meu. Forma ainda mataram, me dá junto CA. Fogem. Agora eu não sei se o evolução dá. Gastei resistência lendária e eles permanecem. Você vê o que acontece quando a Toph morre? Hã? Você vê o que acontece quando a Toph morre? Não. O espírito da vingança desperta. Esqueceu? Ah, esqueci. toda vez que ela cai, o combate aumenta, fica desperto. Ah, não sei tanto disso também. Na próxima vez dela, ele desperta. Que agora? Não, acabou minha ação, ela caiu. Na hora que eu rodar de novo, aí desperta o espírito da vingança. É que você caiu antes da sua ação, né? Não, eu fiz no meu momento de morte. Tipo, vou morrer, vou fazer minha ação. Sim. Ah, justo. Eu gastei ponto heróico pra poder fazer. Entendi, isso. Você pulou o turno. Ó, tá, dá o passo do ponto heróico que eu expandi a aura também. No último sopro de vida, no último ato desesperado, a Toph evoca seu poder. Urra em fúria. Um som ensurdecedor que ecoa por toda a masmorra. Toda a masmorra. Tá sabendo que vocês estão aí agora. O espírito da vingança. A Toph desaba. Sem vida. Mas não sem fazer com que aqueles que ceifaram a sua existência saiam dali em pânico. Agora tem dois inimigos a menos aí pra vocês. Você matou ou só foi feito? E tem um que tá bestalhado. Tá sem ação durante uma rodada. Goblin ou Hobgoblin? Isso é normal. Par Goblin e Par Hobgoblin. Par Goblin. Ok. Então o Goblin não age de novo até chegar a vez da Toph. Uhum. Tem dois Top Goblins pra bater em vocês agora. Belos mãos. Tudo que eu queria. Os Top Goblins? É, você tem 10 da base e 18 da camada de um gato. Se você quiser pôr aí na soma, que 10 é base. Então, 10 base, então... Então, o Jeff quer saber que contar os meus bônus dele? É, agora ele tá fazendo, porque alguma coisa vai acontecer, né? Vai perder algum item, acha? Então, somando a constituição e a destreza, vai 26. Você tem 16, os dois? 26. O Hobgoblin é atingido aí, por mais um do bracelete, mais dois do bracelete e mais um do anel. Então foi pra 29. Tem um mais 5 aqui que eu não sei o que é, mano. Tá roubando. É da cachoeira? Mas tá no mais 5 na onde? É, tá anotado aqui em cima. Eu não sei se é da cachoeira. Se a cachoeira deu bônus, eu não lembro. Dá bônus de armadura natural. Tá certo. Então... Então seu base é 15. Então... 15... Quem quer agora? Sou eu. 16. 21. 47 a CD. Mais 3. 25. Ok. Ação boa. Mais 4, na verdade. Aqui, né? É o que foi uma lupina. Os dois hobgoblins. São 25 agora. Fazem fusão! Tem um Hobgoblin que tá de frente pra Ciri. Aponta a espada na direção dela, ameaça agora. Ah, sai fora! Ele vai furar você de novo. Yeah. E aí você vê o corpo dele se avolumando, crescendo em tamanho, expandindo a sombra que ele é. E você sente seu corpo começar a enrijecer. O tá fibrado. Pistola, fô. Mais 18 da Nadeira Jungaka. Ok, o outro faz a mesma coisa, só que em quem tá perto dele, o Celerinho ou o Morin? O Morin, né? 43. Ele faz a mesma coisa no Morin. A sombra dele, o formato dele começa a se expandir até tocar as sombras de vocês. Não tem sombra minha. Hã? Não tem sombra minha. Como? Como não assim? Tem sombra minha. Como não tem? Não sombra? Tem sombra minha, sai fora. Tem sim. Toca suas sombras e aí vocês sentem seus corpos sendo paralisados. Salva a guarda de força, CD 47 dos dois. Eu e o Mori? Não, eu e o Mori. Você não foi no corredor, né? Você tá de longe. Nossa, é porque eu vi um C ali, mas não sabia se era Ciera ou se era ele. Não, é Ciera. Ciera. Beleza, eu tirei 2 13. A força não é difícil, né? 15 com 25. Passou. Fazer mais 10. Tem mais 10? É, tem mais 10 do. Não, um é só pra ataque. Um é só pra ataque. Tem mais 5. Ó, tirei 2,20 natural, passei. Então. 40 com 5, 45. Já, tirei 2,20 também, só pra falar. Falta 2, quer dizer. O que eu ganho? Você ganha a inexistência. O quê? 47 de dificuldade? É. Parabéns. Parabéns. Parabéns. Olha que eu não tô brincando. O herói com a moça adicionou um D6. Olha que eu tô brincando, um minuto, né, Claudio? Passei. Passou? 49. Ok, eles tentam agarrar a sombra de vocês, segurar vocês através da sombra, mas vocês conseguem resistir e escapar desse efeito. Em seguida... Eu não terminei meu teste ainda, eu acho que eu vou falhar. Ah, ok, continua. Desculpa. Eu achei que já tinha todo mundo passado. Prossiga, quero ver sua falha. Não, é porque eu tô com 40, falta 7. Falta só 7? 7. Ô, dó. Falta um pouquinho. Ô, dó, vai ter mais uma morte? Só uma proficiência, alguma coisa. Será que hoje vem a TPK? Com os bichos? Já tá, chega, falou de força. Com os Minions da masmorra? Com o aluno na CA. Os Minions. Esses são os Minions. Arranca força, pão real. Bora, velho. Que agora eu não lembro. Imagina o boss. Bônus que eu tenho. Eu não sei. Eu só vivo caído. Se a do boss acho que é 80, alguma coisa assim. Dá uma certeza. Tempo que eu não faço uma. Eu não tenho mais 2 de 8. Viciaram nesse item. Isso aí é bom. Isso aí eu gostei. Não é tão salgado mesmo. Não é. Eu vou falhar. Eu quero ver o que acontece. Você vai falhar, sim. Vai ficar amarrada. Então. Você está incapacitada. Por quê? Incapacitada. Uma criatura incapacitada não pode fazer ações ou reações. Acho que. Essa pergunta é o porquê. Não o que é. É, não respondeu a minha pergunta. Calma, eu tava vendo o que faz isso. Ah. É crítico automático. A sombra dele se expande. A essência dele se expande até tocar a sua sombra. Quando toca a sua sombra. Através do plano das sombras, envolve o seu corpo inteiro, da essência das sombras. Envolve o seu corpo inteiro, tomando o controle dele, fazendo com que ele fique completamente inerte. Você consegue ver e ouvir tudo que está ao redor, mas você não consegue interagir com nada. Você não tem controle sobre si mesma mais. Você está completamente incapacitada. Tem mais um do guerreiro. O guerreiro me dá mais um. Shadow Tittery. Os dois falaram? Eu já tenho a permissão pra fugir já? Um morreu, dois estão presos. Não. Não, o Murray não tá preso, não. Ele não falou? Não, o Murray passou. Passou? Murray passou. Passei 39. Isso foi ação bônus. Usei pra jogar D6. É justo. Ação bônus. Agora vamos usar a ação. Caralho, agora eu causo dano. A cera é uma massinha agora, né? Uma moedinha. Então. Você acha que eu sou uma moedinha que ele vai me usar pra bater nos amiguinhos? O Hobgoblin 1, que é o que tá com o Murren. O Hobgoblin 2, que é o que tá com a cera. Né? Depois de conseguir paralisar ela, ele olha pra ela com a espada, tentando buscar uma forma de atacar ela de forma mortal. E aí ele abaixa a espada, ergue a mão sombria dele e faz isso. Ó. Quando ele faz isso, as sombras se precipitam sobre vocês, colapsando. É como se o próprio plano das sombras implodisse em cima de vocês. Esmagando. Eu fazendo isso aí, voltando, destruindo a lua lá. É, tipo isso. Esmagamento sombrio. Ação. Alvos em sombra até 9 metros, ou seja, Moore em si, todo mundo ali. Esmagados pela sombra, seus PVs máximos são reduzidos em 10 de 10. De bom, hein? Salvaguarda. Vocês podem fazer uma salvaguarda. Quanto? Você... É claro que eu não. Não, né? Não sei. Não, peraí. Você não pode fazer ações ou reações. Ah, o salvaguarda é uma reação, não é? Salvaguarda não é uma reação. Então eu posso ter uma bônus action. Não. Eu não posso ter ação. É uma ação bônus. Você também não pode fazer uma ação livre. Por que não? Não! Porque são ações. É, uma ação bônus é uma ação. Não, são coisas separadas. Se tivesse, todas são ações. Se você tivesse agora, nesse momento, vontade de soltar um peido, você não poderia. Talvez ele saísse naturalmente. Porque é interação com objeto, é interação com você não pode forçar. Com objeto. Incapacitado. Incapacitado. Não pode fazer ações ou reações. Não tá falando salvaguarda. Então você pode rolar sua salvaguarda. Mas salvaguarda não é uma reação? Não. Isso é tormenta. Nesse caso, talvez pode interpretar a salvaguarda como sendo uma resistência física, por assim dizer. Você vai receber o impacto de algo ou qualquer coisa do tipo, e seu corpo vai segurar essa pancada, entendeu? Uma salvaguarda de quê? 15. É só incapacitado? Não é paralisado? Só incapacitada. É paralisado, eu sou imune. É porque paralisado é mais forte. Ele é incapacitado e tem mais um monte de penalidades. Ah, não, mas paralisado eu não posso ficar. Até aí eu também não. Tá. Salvaguarda de destreza, de força. CD47. Que de força? Você tá sendo esmagado. Exato. Não, é só indignação, não é? A pergunta não é. O paralisado não te deixa fazer nem saving throw de força. Você fala no automático. 10 e 10. Vou pegar os dados cinza, 1, 2, 3. Então você só tá assim, ó. Tá. Tipo, você tá vendo o que tá acontecendo, mas você não consegue 5, se mexer. Você tá vindo o quê, já? 6. Força. 7. Ô, Dinho, quer jogar os dados pra mim, filho da puta? Já foi um brinde. Eu tirei 17 dados aqui, eu passei. Morreu. Já foi um brinde, não vou jogar um dado. É tipo quando você tem um irmão mais novo, coloca dá o controle pra ele jogar, mas não tá conectado, tá ligado? Não. O cara vem e chamou pra jogar, como que eu fazer com isso? Tô manual. Ó, estourou. 20. 38. Tem dado bonito. 41. É aquela aberração. Boa pergunta. Parece um. Sim, lá é um. 49, 58. É um basilisco. Dessa vez dano necrótico só. 58 pontos de dano necrótico. O que o menino fez? Somente. Ele fez isso também. E reduz 58 PV máximo. E reduz. Mesmo só o dano necrótico? Não, é porque é o dano que você toma reduz do PV máximo. Então é, reduz é o PV máximo, não é dano. O reduz o. Desculpa, foi uma besteira. Os pontos de vida máximos são reduzidos em 58. Então será dano necrótico. Ou nisso. Metade disso se passar no teste. Então não é necrótico. Não, não é necrótico, não é necrótico. Foi uma besteira. É, esquece o necrótico. Se eu tô transformado, como é que fica isso? Você ainda assim é esmagada. Não. Se você tá transformado... A minha pergunta é... Eu sei que você é esmagada. A minha pergunta é... Eu reduzo dos meus pontos de vida ou dos pontos de vida do bichinho? Eu acho que é só do bichinho. Sim, é tudo separado. Então você tá imune. Quanto seu bichinho tem de vida? Eu preciso pegar na ficha, mas não é muito não. Eu acho que é 170 só. Ele tá transformado em 1300 lá, né? Eu podia, né? Mas agora eu não tenho reaction. Aqui, você fica... Você vai poder rerolar o teste? 2 anos, cara, tomando esse ataque. Não adianta eu rolar o teste, amor. Eu não passo. Ou você passa. No final de cada turno seu. Você tem sanidade. Só se for. No final dos seus turnos, você pode rerolar o teste. Pra voltar a viver? Vale a pena, né? É, pode jogar, voltar a viver? Isso é o Rob Goblin que tá do seu lado. Vinte. Voltei. Calma, Di, eu vou reencarnar você. O outro Rob Goblin que tá perto do Murin, que ele tentou desferir vários golpes no Murin, não conseguiu acertar nenhum golpe, ele olha pro Murin e percebe que o Murin é poderoso. Ele olha pra Sierra, que tá naquela forma estranha, e percebe que a Sierra é poderosa. Eu não sou poderosa, não. Olha pra Toff caída no chão. Ih, bosta! Ignora. E fala, e pensa assim consigo mesmo. Pode que ser uma boa marionete. Mas sem força? É? Sem força. É, pode ser uma marionete pra você tacar. E aí ele usa a ação dele. Se chama Fogo Amigo. Fogo Amigo! Exato. Vai tirar sombra. Vocês vão jogar uma salvaguarda de carisma agora. Todos nós? CD47. Sim. Eu vou jogar esse idiota nesse outro idiota. Que dano que é esse? Dano de idiota. Se vocês falharem, as suas sombras se voltarão contra vocês. Minha sombra? Eu vou ganhar novos NPCs equivalente ao número de falhas que vocês tiverem. Só porque a Tova tá caída? Exato. Ele vai controlar. Mas ela ainda tem sombra. A sombra dela. Vou botar a sombra dela pra fazer Lotus da Morte em você. É de sombra, não atinge. É que ele falou, nossa sombra. Falei, agora o regresso especial de Street Fighter Alpha, né? Tem um monte de sombrinha. Vamos ver se dá, né? Cadê? Aí eu falho. Chamou, caralho. Você ouve em seu subconsciente um dragão rugindo. Ok. Juba. Falhei, 4. Falhou? 5. Eu tô de carisma, filho. Sua sombra tá dominada, toda dominada, amor. Tá tudo dominado, tá tudo dominado. A sua, a dela e a dela. Não, a minha não, passei. Você passou? O Breda me ajudou. Que ótimo. Ficou na hora pra fraca, caída, falou, pô, vamos dominar. Pessoa que merda, você tá incapacitada, mas sua sombra não. É, que bosta. É igual a Toff, né? Tá lá pro carro, aquele cara é poderoso. Tá morto e a sombra dela. A sombra dela. Acorda, menina. A sombra dela levanta na cara dela. Sabe, sabe. Cair, deixa eu ver isso que eu não entendo. O cara olhou pra mim e falou, pô, esse cara é poderoso. Aí ele olha pra sombra, a sombra dele é uma merda. Toff, seguinte, você caiu aí, a gente pegou outra pessoa pra fazer parte do grupo, tá? Agora a sombra tá com nós. Falhou, Toff? Faz algum teste? Ah, não sei, se for só pra brincar, vamos ver. Ela está inconsciente. A alma dela faz. Não, ela tá morta, né? Ela tá incapacitada. Não, eu tô morto. Ela tá morta, não é? É, tá morta. Falha na peste. Você nem quando morto, é morto-vivo, então. É, é que não tem a condição morta aqui no tabuleiro. É porque morto não faz mais ação. É. Nem reaction, nem bonus action. Ah, né, automático não, e tudo. Não, discordo. Morto faz reaction, vocês nunca viram uns caras mortos fazendo assim. Você dá aquele chutinho, né? Depende, de um cara morto fazendo... Só que esse morto era muito louco. Era muito louco. Vocês veem a sombra da Toph se levantando do chão. Até olhando ao redor e indo na direção do Murin. Isso, vai no Murin. Na voadora. Aí vocês veem a sombra do Murin projetada ali no chão pelo machado se desprendendo dele. Você fica sem sombra, Murin. Sua sombra vira na sua direção, erguendo o machado que crepita chamas sombrias e atacando você. Joga aí um ataque contra você próprio. Agora, ataca o Murin, Toph. Todos os seus poderes. É verdade, tô... Agora a Toph vai bater. Sério. Com tudo que você tem. Com o Lotus da Morte. São também. Criaturas sombrias. Vamos aplicar o modelo sombrio. Com o Lotus da Morte também? Bônus da CA, mais 10. Já era. Quase. Deslocamento, vezes uma vez e meia. Como que é? Já repete de novo. Ó. Sua CA é mais 10. Sua CA é mais 10. Deslocamento, uma vez e meia. O que vai afetar nessa ação? O cara vai ser o quê? Por favor, imagine a área da. Isso. Por nível? Hein? Eu ganhei esse documento por nível? A CD das habilidades aumenta em 10 pontos. Você vai pegar sua ficha e fazer essa alteração. E os ataques são sempre com vantagens. E o bônus de proficiência faz vezes uma vez e meia também. Eu tenho 12 de proficiência. Vai pra 18. Então vai pra 18. Se você andar um quilômetro. Então soma 6 nos ataques. Soma 6 nos ataques. Nos testes semi-froze. Nos testes semi-froze. E soma 10 nas CDs pra resistir aos seus poderes. Champs, torce pra não acertar um ataque no C, velho. É sério mesmo? Sério. Deixa eu ver se rola com desvantagem. Esses são os minions. Com desvantagem. É 3 de primeiro nível de feiticeiro, vai dar 2 de cada um. Mano, se eu der um 20, eu acho que eu mato ele num soco. Legal. Porque de primeiro nível já tinha pego, então. Pariu. Vai lá, galera, agora aquele coro, hein? 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Se liga no rachixe! Se liga no rachixe! 12 foi a média. O 12 eu acertei. Acertei o champ. Eu quero rerolar. Ah, eu não sei se o cara rerola com desvantagem, mano. O Jean falou pra usar todos os ataques. Eu tô usando ataque. Mas eu não sei então, eu não sei se você rerola com desvantagem. Então você rolaria não, normal. Não precisa, eu tô te dando uma jada de golpe. Você vai tomar 12 ataques. Nossa! Você tá jogando tudo com vantagem, certo? Sim. Eu tô acertando. Se eu tirar 10 no dado, eu te acerto. Não, perdão. Se eu tirar 15 no dado, eu te acerto. Talvez você vai jogar 24 dados ou só 12 dados. Não, ainda não. Vou gastar meu último ponto heróico. Mas ele vai dar 12 ataques. Por que você tá rerolando? Ele vai dar 14 agora. Não. Ok, caramba, isso foi o primeiro ataque. Acertei muitos 12. Segundo ataque, não acertou. Terceiro ataque, acertou. Crítico! É, pera uma cartinha de sombra. Ah, é verdade. De sombra é falha, então? Gaste sua reação. Ao ser atingido por uma magia de ar, você escolhe receber o dobro do dano, ignorando suas resistências e imunidades, para somar todos os seus aliados do dano. Só você se fere. Ok. A sombra da Toph tem uma bônusinha aí. Mas eu uso de imediato. Então, 3 a 4 ataques, acertou 1. Acertou 2, né? Porque foi um crítico. Só 15. 5 ataques. 17, acertei. 6 ataques, acertou 3. Então, o seguinte: 7 ataques. 1 crítico. 8 ataques críticos, 5 acertos. 9 ataques, 6 acertos. 10 ataques, 6 acertos. 11 ataques, 7 acertos. Por quê? Com 15 você acerta? Caralho. 12 ataques. Já foi. Já foi. 12 ataques, 7 acertos. Ia quase ganhar na Mega Sena. 7 danos pode causar. É o seguinte, no 20 eu uso a dádiva da invencibilidade e reduzo o dano a zero. Boa, garoto. Eu tenho um 19 também, que é um crítico, tá? É considerado crítico. Ok, então são 5 danos. Certo. Então, faz 12 testes de força, dificuldade 50. Ah, essas magias do elemental. Aí você passa fácil. Perdão, de Constituição. Constituição? Isso, passa fácil também. Pra ficar atordoado. São 12 testes. Você falhar nenhum, já era. É pouco dano pra magia em área, mas... É nível 2. Mano, quantos ataques acertei? É 2 também? São 5 danos, mas um é crítico. Então foram 4 ataques. Gélido. 13, né? 14. Já tem bola. 4 ataques e um é crítico. Quantos ataques eu acertei? 4 ataques. Um deles é crítico. Porque, tipo, eu gosto de pegar uma de cada teste. Um ele bloqueou. 4 ataques e um crítico. Então eu não tenho, não. Você não pegou o terceiro nível? Qual que você pegou? Ah, tá. Eu tô pegando o segundo ainda, Brett. Ah, tá. É porque eu gosto de pegar uma diária de cada save. Ah. Não, eu pego uma chance que eu acho legal. Espera aí. Essa é legal, é uma chuva de bola de neve. É uma chuva de bola de neve. Se eu falhar em um, já era, né? Mas eu tava pensando em pegar algumas. Gasta recurso. Gasta recurso. Só depois disso, até um ponto heróico. Eu tenho que fazer mais 4. Nem com 20 eu passo, porque é 50. Eu tenho 22 de bônus. Gasta recurso. Você tem ponto heróico, vocês têm resistência lendária. Tem resistência lendária eu não tenho. Tem cartinha com a Ciel. Quem disse que eu tenho resistência lendária? Tem cartinha com a Ciel. Gasta os recursos que vocês têm. Gastou um ponto heróico pra ter uma resistência lendária. Pra passar na porra de um teste. De bagulho, pronto. Mete bala. Eu gastei pra passar no. Não sei nem se vale, mas no 19 dele, que é considerado crítico. Não, não vale, ganhou uma resistência lendária. Não, não. Não teste, mas os outros eu falho. Tá muito bom. Você passou no crítico. Isso é bom. Vai ser bem interessante, eu acho. Vai detalhar. Você, Eren. Cadê suas cartas aí pra salvar o grupo agora? Ah, eu já usei o que salvava no save intro, agora é só ataque. É, agora é dano máximo e. Ou. E acertar um ataque. Quer acertar um ataque no Carps? Gasta em recurso, galera. Isso aqui não vai ajudar agora. Gasta em recurso. Gasta em recurso que são só os minions. Eu tô sem reação. Bredão, quer pegar uma magia de bafo do dragão? E aí? O engraçado é que não é em você, você usa em alguém. Pode ser em você. Você faz alguém. Deixa eu ver se eu tenho alguma. É legal usar isso muito familiar. Ah, sim, legal. Já foi. Um cadáver, né? Champ, você toma 208 pontos de vida. Ah, pouquinho. Tá, mas tá. Tá normal, cara. Então, tá um pouquinho. Enquanto acertei pouco ataque, né? E ele bloqueou os críticos. 208. Você tá atordoado, você não pode fazer nada. Jogou bem, reação, jogou bem pra se defender. É, tem que fazer outro segundo de construção. Mano, já falhou já. Você já fez? Já falei, escolhi um controle pra passar, velho. Nem tirando 20 eu passo, mano. Mas falhou mesmo assim, ele passa de um, falha no outro, entendeu? Como que tem tirando 20 você não eu fala? Tenho 22, mano. O bônus é 50, a dificuldade. Se eu tiro 20, eu vou pra 42. Você tem de recurso, eu usei. Então, assim que eu tinha, foi pra 50 de dificuldade. Ele gastou o ponto heróico pra evitar o dano... Evitar ficar atordoado no dano do crítico. Ah, não, sei. Senão, aí é pesado. Deu 208, então, Charles. Isso tá atordoado. 208 menos 104, então. Bom. De dano. Eu até entendo. Eu reduzo. Ele tem resistência. Tem resistência só tudo, psíquico, tá incluído. Não. Bom. Só não reduzo o psíquico. Show. Opa, só que, peraí. Seus danos. Se for um telante, beleza. Eu reduzo também, mas. Não, fantasma? Não, deu praticamente. Não reduz, mas. Os físicos reduzem, então. Menos mal. Combate de fantasma. Tem 500 e pouco ainda de. Metade do dano é necrótico. É só movimentação. Metade do dano é necrótico. É só movimentação. Não vai mudar nada pra você. Mudaria se fosse no caso dela. Mas metade do dano que você vai causar é necrótico. O que foda, velho. Tá pra ignorar o negócio e reviver a top. Que agora os bichos já vêm, vai reencarnar a top. Então, agora tem o sombra do mundo pra ele. É a pior. Preciso ver quanto é que tempo demora isso. Vegetação. Stunned. Tá incapacitado. Não pode mais mover. Falar. Só balbuciando. Falha em salvaguardas de força e destreza. E jogadas de ataque tem vantagem contra você. Ou seja, você vai se atacar com vantagem. Ah, está. Deu sorte que é Student não Paralyzed, senão era crítico. É. Aí o porca torcia o rabo. Então, 6, 8, 6, 24. Interessante. Tirou, fora. De vida, quer dizer. Quanto? Tô com 582 de vida. Ah, tá suave. Pode se bater. Caramba, joguei errado, hein? Devia ter gastado ponto heróico pra fazer o Murin tirar crítico nele mesmo. Aí ele fala, não precisa, eu já tirei. Não, ainda não. Deixa eu ver aqui o bônus. 7 com 44. 52. Errei. Que bom, hein? Segundo ataque. Ei, caralho. Se mortos vivos são imune a magias de crítico, morte. Crítico? Tá, mas peraí. Devia ter considerado crítico pra mim. Não. Mas não é acerto automático. Tem que ver se acerta. Crítico se acertar. O 20 é acerto automático. De constituição. 18 com 44. Interessante, Bredão. 62. Então não morte também. Então só se acerta com 20. Eu já fiz os dois ataques. Eles podem ou dançar, ou dormir, ou se acalmar, ou morrer. Os de ação. Ação morrer é a melhor opção. Os de ação. Os de ação. Dá mais dois, hein? Pera aí. Não, para. Não. É estupidez. Reta da morte. Mas tipo, dar. Sim. Todo mundo. Reta da morte. Opa. Ele faz assim, vai de ladinho, vê onde tá a Ciel, machado de sombra, reta da morte. Ai, que divertido. Vai tirar de novo. Não. Cara, eu tô aqui tentando escolher minhas magias pra mim conseguir lutar direito. Vou pegar pra ver. Que eu tenho que jogar? Destreza? Você tá lá lendo o seu grimório, vê a sombra do Murin, nerd, e bate em você. Eu não tenho grimório. Eu não sou mago. Tem, eu tô assim pensando. Tô assim pensando. Tem grimório. Tô assim pensando. Como que eu tenho? Não tenho, não. Nunca roubei um grimório. Roubamos um, sim. Roubou sim. Qual? Lá no começo da aventura a gente roubou um grimório. Só que tava preso com uma armadilha. A gente não conseguia abrir. Que era o carinha dos ratos. Lá no esgoto. Sim. E a gente tem esse grimório ainda? Não, devolveu pro cara. Mas a gente tinha pego aqui, ó. A gente teve que roubar esse grimório. Ah, não, mas eu nunca roubei do dono. 15 metros de comprimento e largura de 3 metros. Tá certo. Quanto é de alcance? Só aguardo destreza. 15 metros. Não me pega. Não. Você tá pra trás, né? É, não me pega. Ele tá tacando pra frente, não tá se ele. Ah, eu achei que ia tentar bater nos três. Ele tá vindo pra trás de mim pra arremessar o machado. Só deu um passinho assim pra trás do Murin. Frente? Murin se ele top. 12 metros. Você andou 12 metros. Então ele me acerta, né? Acerta. Tava 22, né? Ele deu um passinho pra trás só. Não andou 12 metros. Não, eu andei 12 metros, o negócio. Ele foi pra trás de mim pra poder. Ok. Não, sim, é porque eu perguntei se o Murin. O Murin tá a 10 metros de você. Ah, corno. Tinha que atacar. Ataca sobradão. É a sombra, filho, né? É destreza, né? É, 47. Eu nem faço que eu falho, mano. 47? Não, qual que é a dificuldade aí da sua reta da morte? 37. Mais 10? Ou mais 10? Mais 10. Sombra, 47, por que mais? Que é a sombra. Com a força. Soma mais da época do. Não, é a sombra. A sombra. Não, mas é como o meu bônus é. Não, como que você, você não usa força pra arremesso? Não, mas é a destreza. É a força e a dificuldade. A dificuldade é 8, mais proficiência, mais força. Mas no caso do meu machado, como eu do machado, eu não ignora isso. A gente tá tendo a dificuldade, não o dano. Isso. Só a dificuldade. Só e aí ele tem mais 10 porque eu tô aplicando um modelo sombrio nele. Então, seria 37, mas como é a sombra do muro, é 47. Então se fosse assim, não era nem 50 que pudera ser. Eu vou jogar, porque vai que eu tiro 20, mano. Tipo, mas é um dado só. Sim. Sim. Ó. Não, falei. Tenho mais. Se eu tivesse gastado ação, tem mais alguma coisa. Da rajada pra aplicar magia nos golpes. Tem mais 4. Tinha matado. Ia tirar tudo sua força no soco. Cada soco é um, D6, é um D8 de força. Imagina. 4 D8, quanto força que eu tiraria? Então 19. Ó, 4 mais. Pô, é verdade. Você me lembrou bem. Metade do dano é necrótico e também causa dano na força. Quantos ataques acertou? 4. 4, então joga 4 D4. Isso vai reduzir a força do Murray. Obrigado por lembrar. Nossa, pode se afetar da sombra também. Não, isso é depois. Quem criou a sombra? Pô, ajuda aqui, cara. Tá com a missão mágica nele. Perdeu 12 pontos de força. Não, então pera. Então pera aí que vai mudar a CD. Não. É. 12. O Murray perdeu. A sombra. Ah, perdeu. Não é a sombra? Não. Ah, porra! Ele não me atacou antes da sombra sair. Aí me fala. Tacou depois da sombra sair. Tá acordando quanto? Falta um! Sério? Eu não consigo mais te ajudar, tô sem reação. Caralho! Não tem mais nenhum poder? Eu não consigo mais te ajudar, sim, vira aí. Não, eu ajudei a outra, agora foi minha reação, não foi meu turno ainda. Então os ponteiros tá bom isso aqui. É bom demais. Eu perdi 12, fui pra 28. Não. Tira 6 do bagulho aí, do... Mas se anota separado, porque isso é temporário. É, não vai apagar. Vou apagar. Você pega o machucado e tira 6. Vai. Então, vai. Chance, pregão. Bora. Bora. O outro nem acabou. É, a única coisa que eu vou fazer agora é comer, porque eu tô atordoado. Já vou virar um mesmo. É, Jesus, bem, bora. Eu vou só vou comer mesmo. E apanhar. Bom, bem-vindo ao clube. Eu tô aqui. Tá eu e a bacia aqui. Isso é vir de fantoche pro mestre. É isso que ele vai fazer, mano. Tu tá que eu vi alguém, né? Brincança. É só tá eu e o presuntinho aqui, ó. Eu não tô jogando, né? Eu tô virando fantoche do mestre. Hello, darkness, my old friend. Bom, e aí? Eu preciso cantar. Se ele falhou no teste? Peraí. Eu tiro quanto do bônus 6? Eu tô com 11. É, 32. 11, caralho. Uns 15 níveis atrás, a galera falava assim, é, mais um de bônus e nada é mesma coisa. Eu falava, olha um. Ele recebeu um do meu cajado. Um do meu cajado. Eu tô caído agora, não tem mais um. Agora tem mais um aí. Sete... Mais falta. É mesmo, você seis. Perdeu 5 dele. Eu não tô, né? Já não posso mais, eu já tava muito longe já. É, mas aí é que agora chegou perto e morreu. O foda é que agora tem que recalcular todos os bagulho de força agora. É só você tirar 6. Tudo relaxa, que você for jogar, você menos 6. Morto não calcula. Eu acho que vou ter que adicionar um D6 mesmo. Ó, anota sua penalidade nos testes de força. Quem cola na ficha? Tudo menos 6. Morto não calcula. Tudo que envolve força tá com menos 6. Morto não calcula. Isso tá mais salgado, hein? Passei. O esquema do requeijão, então. Assim ele passou. Pronto. O de beiquinho deve ser bom. De bequinho é bom, né? Aquele que a gente comeu semana passada. O muito salgado? Não. Não. Esse aí é o que é muito salgado. Na verdade, o outro tava mais. Esse aqui tá mais sequinho. Esse tá um pouquinho menos. Não deve ter um controle de qualidade, então. É porque eu acho que o outro saiu defeituoso mesmo, porque tava muito farelo. É. Porque quando ele farela mais, ele pega o salgado. Era o refugo. Passou? Passei. Ok. É, ô More, eu acho que você pode mudar o seu pensamento. Não vai ser uma masmorra por sessão, vai ser uma masmorra a cada duas sessões. Ou três. Não, eu já tinha calculado que a gente ia terminar essa logo chave, esse logo portão, logo em dezembro. Calma. As masmorras não são iguais. Vocês pegaram justo a masmorra da porradaria e justo a masmorra que tá dominada pelo vazio. Na verdade, não era pra ter nenhuma dominada pelo vazio. Por isso, porque a gente jogou o D20 lá e saiu o bagulho bom pra... Você escolheu o bagulho bom pra nós. É, a gente gastou uma parada pra... Não. Ia ter masmorra que ia estar tá completamente devastada. Não ia ter a masmorra. Isso não é bom. Entendeu? Ia ter só o vazio ali. Essa masmorra é uma masmorra que foi deturpada pelo vazio. Não é a única. Vocês pegaram justo essa e justo aqui é da porradaria, da morte. Ué, a primeira era começar pela de mas novo. Mas morra do nada, da morte. Não, é porque a gente jogou no D20, é, foi, Deus no, a gente jogou o dado do panteão. Na próxima sessão, eu trago um baralho, fica jogando. Boa. Se quiser, eu tenho um só. Se você quiser, pega o Blackstars, que eu brinco vocês dois. As sombras atacaram vocês. Você conseguiu escapar. Fechou. Foi minha vez. Viu? Tranquilo? Valeu, pode ir, Celerinho. Eu. TSS de. Ah, tá morrendo. Ali é a sombra. Tá bom. Mas vai jogar pra atacar os companheiros. Ainda tem 4 bichos pra arranhar? Sim. Eu ainda posso ter algum turninho. Quantos turnos que eu vou? É verdade, os goblins não atacaram, né? Você vai ter que. São os dois hobgoblins. São os dois hobgoblins. Mas ataque não fugentou. Todo turno eu vou ter que fazer teste. Fugentou 2, ainda tem 2. Então, os dois atacou, errou o ataque. Errou? Errou o ataque, foi em mim. Deu 2 ataques que errou em mim e os dois acertou. Nesses aqui. Aí depois atacaram o Murin. Tem 2 atacando o Murin, tinha 2 atacando a Toph. E um hobgoblin com o Murin e um hobgoblin com a Ciere. Aí 2 correram. 2 correram. Ficaram 3 no chão. Isso foi na sua vez, no primeiro turno. Não, foi agora a minha vez, eu sou o último. Aí foi você agora agir. Então, mas eles agiram antes da sua vez. Ah, verdade, agora tá, reação, tá agindo verdade. Na primeira iniciativa do verdade, turno. Verdade, foi reação, pode crer. Pode mas crer. Podem ir, os goblins não vão agir essa rodada. Verdade, né? É que você já atacou na reação. Não pode ir, Celerinho. Tá. Eu vou tentar uma coisa, não sei como funciona. Tenta ressuscitar eu, pelo menos. A Ciel já disse que ia ressuscitar. Não, na verdade eu falei que eu ia reencarnar. Deixa eu ser eu, velho. Vou tocar uma música que lembra um Hacking, a música de enterro. Tá, tem quanto a sua verdadeira. Ok. E aí vou selecionar os 4 criaturas e vou tentar fazer elas morrerem. Que isso? Despertador. Como assim? É uma atuação divina. Em vez de fazer elas se acalmarem e dançarem, eu faço elas morrerem. Cara, tô vendo, não tem ressuscitar? Ok. Verdade. Aí faz save front de construção. Dificuldade? 37. Ô, Jans, você sair do bagulho. Uma evocação, essa evocação tem 42. Quando chegar a sua vez, você faz o teste. Isso é um poder divino? É um poder divino. Você tem um Deus, evoca? Todo turno. Até você passar. Aí fodeu. Como ele é uma criatura abaixo de um Deus menor, eu consigo fazer isso. Eu só consigo fazer quem tem divindade menor que 11. Isso é uma magia, né? Quem tem o quê? Divindade menor que 11. Não, é uma habilidade similar à magia. Ah, mas isso equivale a uma magia, né? Não. Não? Não. Na quinta edição não tem habilidade similar à magia. É, então você perdeu. É uma habilidade. É uma habilidade. Certo. Então não posso jogar com vantagem. Não. Então, guarda de Constituição. Constituição 37. Tem mais 21. São 4 criaturas, não jogam com vantagem. Você não quer que eu ajude você? Oi? Você não quer que eu ajude você? Ele quer que você ajude, mas ele não quer que você reencarne ele. Pra falar a verdade, é assim, eu vou lançar a magia e fica a critério do mestre. Se ele rola, 29, ou se ele escolhe. 28. Então, se você ficar bravo, fica no ponto do mestre. Porque na magia tá escrito que é o mestre que escolhe. 16, tô passando. Hobgoblins. Aí o mestre fala assim, vamos rolar. Do nada, tá aquele corredor assim, a galera tudo combatendo, hein? Parece que vai dar bom, hein? E tem as sombras, né? Eu acho que as sombras, sei lá, se contou. Ou na concentração do cara, eu não sei. Bagulho vendo. Eu vou gastar ação... Ele vai deixar de ser cego? Resistência lendária dos Hobgoblins. Cara, mas aí. Ele tá reencarnando, vão passar. Não mas sei. Os goblins. Você pode reencarnar, irmão. É reencarnar não quer dizer que eu vou ter as mesmas habilidades. Tem, você tem todas as mesmas habilidades suas. Você só muda de corpo. Você só muda de corpo, é só o receptáculo. Você ainda vai pode ser crer. Você. É tipo Mantic, você ganhou um perca a sua raça. Pode crer. Dá um perca a sua classe também. Eu não tenho, eu só não, tenho existe. Perca a sua raça. Ah, existe, é só que eu não tenho. Não, dá um pato na da pra posição, falar a então. Verdade, eu só tenho. Troca de raça. Ok. Nem perca, eu só tenho troca. Troca sua classe. Troca sua classe. Se não tiver nenhuma disponível, bota seu humano. Dele mesmo. Aí só perde. É porque tem a opção de ser humano. É. Aí eu matei os dois goblins. Boa. Eles gosto desintegram. Os dois hobgoblins, eles gastam a resistência lendária deles, a segunda. Né? Resistem assim no fiozinho ao efeito do Celerim, mas quase são desintegrados também. Mais ações, Celerinho? Eu vou fazer agora sim, vou gastar 2 pontos de feitiçaria. Isso não pega na gente? É só quem você quer ou todo mundo quer? Só quem eu quero. É menos pau. Deuses. Tá na sombra também. A sombra é a concentração do cara, não é uma criatura. Ela não simplesmente não morre. Isso é concentração. Então bate no cara. É o que eu vou fazer. Eu vou fazer... Então bate no Champs. Por favor. Champs, por a concentração, a sombra... Sobe. É a sombra dele, né? É a sombra dele? Foda-se. Então a Toph nem vai, porque ela tá morta, não tem concentração. Ah, concentração na Toph morta ninguém quebra. Não quebra. Ah, eu vou fazer. Eu vou me aproximar. Olha que gente que ela se concentra. Eu vou me aproximar de Dennis. Ou é isso que tu queria. E agora aí eu vou dar um Deus. Tá em meditação morto. Eu vou evocar assim de mim uma onda de choque. O choque é de Sônica pra jogar eles pra trás. É Destructive okay. Wave. Ah. Saving throw. Saving throw. G. Planar Travel. Você tá lá pertinho então? Seu vou dominar um deus então? A sombra de um deus? Que? Ah, a gente vai seu personagem tem de pecado. Eu duro que a filha da mãe é bom de carisma. Vai, vai ser bom, vai ser bom. Saving throw de construção também. Constituição também. Só isso. É. Esse é 42 e com desvantagem. Que pecado. Que isso? Que esse é uma magia agora. É. Só pega eles dois. Só os dois. Se torna um pra matar um. Com desvantagem. É. Isso aqui eu também consigo esconder os alvos. Vai ser bom. Ok, primeiro Hobgoblin. Vou ficar pertinho de você. Falhou. Segundo Hobgoblin. Ele não tem vantagem contra magia? Não tem, só joga dois. Ah, é verdade. Joga um dado só. Tá certo. Pode jogar os dois pros dois. Então já foi o teste dos dois. 17 com 42. 17 mais 21 vai dar. Por pouco, hein? 38. 38, quase. Eu não tenho mais ponto heróico. Senão usaria. Então foi 8d12 de eletricidade e 5d8 radiante. Ok. Radiante. É uma magia de paladino. Eles usam magias radiantes, eles são sombras, eles têm vulnerabilidade. Ah, eu queria, mano. É. Essa é a única que eu tenho radiante. É. Fica tranquilo, Dio, eu vou ressuscitar, eu vou reencarnar você. Eu não tenho ressurreição. Num sapo? Fala aí, Gnil. É, porra. É verdade, amor, já que eu sou um druida com muitos bichinhos, eu posso pôr a opção na tabela de ele voltar como um animal? Porra, daí tem o Deus no grupo e o Deus não tem ressurreição. Você quer fazer o Micele parte 2, né? Por quê? Porque os cara, o Micele morreu e os caras reencarnaram ele num besouro. E acusou isso. E reencarnaram o besouro no corpo dele. Porque ele já disse que ia resolver. E o besouro no corpo dele ficou muito mais forte do que ele próprio. Aí os caras jogaram ele fora e queria ficar com o besouro no corpo dele. Porque nunca. O Jeff, não é legal. 73 de eletricidade. 73 é se eu reduzo. Em qual? Nos dois, né? Nos imagina dois. Que o personagem do Micele era o quê? Humano, elfo, porra que era? Acho que era humano. Imagina que louco, do nada, o pessoal tudo sentado, descansando na lareira, era que olha assim, o um maluco parecendo que tá comendo cacau agora. E 23 do nada, um monte de bosta. Então, parece que ele fosse o Micele falar bosta, quanto? Né? 23 adiante. 23. Esse dano é dobrado. É. Aliás, triplicado. Olha! Isso, runa então, da luz. 69. O Carps tem runa da luz, não tem, Carps? O Carps é o Carps. Não faz meu nada. Dado aí. Só tem runa elemental. É que eu acho que da de luz você tinha pego, não tinha. Não. Não? Entendi, a luz é um elemento, mas é, então, tudo bem. Por isso que eu não achei gritinho. E aí foi meu turno. Foi seu turno? Foi. Eu peguei. Eu tenho energia. Hoje é. Oi. Isso daí que o Gui tomou a imaginária? Individual? Não, porque é mais carisma, então. Eu usei não ia ser uma legal. Magia que eu expondo os alvos. Isso não é imaginária. Não. É, mas não. Por se esse... você usar uma magia, você me fala. Eu já tenho é uma área escolhida aqui, por ele. Porque você tem essa cartinha aqui, Jé, não esquece. Certo. Da magia área lá. Você pode não afetar o seu grupo. É que eles estão em dois. Pode ser um grupo de dois, não uma dupla. É, teoricamente essa carta é do Jeff, né? Tô, amor, essa carta é sua. É, tipo, ele ia... Um ia tomar o dobro e o outro ia tomar nada. Ia dar mais ou menos a mesma. É. Tá assim, então. Se eu tomar meu dano, o dobro, eu não tomo nada. Na verdade, isso causa uma sombra também, né? Porque elas estão ali. Causa. Faz o teste da sombra também. Causa nas sombras. Joga aí o teste das sombras. O quê? Constituição com desvantagem. Tem vantagem? Constituição com desataque? Com desvantagem. Ele falou desataque. Não falou, não. Tem vantagem nesse teste? É magia? É. É, mas a sombra, não sei se a sombra tem... É modelo é... sombra, eles não são tocados pelos vazios. Pelo minha vazio. Sombra tirou um. Então não. É, se eles são... Não jogam com vantagem, não. Então joga com desvantagem, Carlos. Quer gastar um ki? Você não pode gastar um ki pra jogar com vantagem? Não. Aí, sombra. Tô caçando o meu dado. Tá ali, ó. Se liga no rachixe. Não, não passa. Ui, perdeu um 20 a sombra. Tá, então a sombra, ela tomou 5 pontos de dano. Tirei 2. Eu perdeu vou 20 a sombra. Fazer um... Você gosta de usar esse bagulho? Não, concentração. Tá, bem que é desvantagem. É concentração. Ele tá... Tá com as sombras. Tá com o valor. Fogo amigo ativado. Então é metade do dano, né? É. É as duas panelas. É as duas panelas, as duas sombras. Minha sombra perdeu 20. Se for a minha resistência, com certeza falha. Não, falha e tu vai tomar dano, mas... Vai dar 105 de dano, não vai matar nenhum dos dois, nenhuma das duas sombras. Nossa. Eu não sei, o personagem do dia é meio fraco. É minha vida? Na vida. É. Não. Não mata. Você vai ficar com... Ok, tá quase, tá quase. Agora, os dois Hobgoblins, eles falham no teste também. Sim. Os dois Hobgoblins vão falhar no teste também. Então vou gastar a última resistência lendária deles pra eles não perderem a sombra. Não, na verdade só um tá concentrado, né? Nossa, o outro tá prendendo a sombra da Ciere. E dois fugiram. Ou eu deixo vocês escaparem agora e guardo pra situação mais perigosa. Não tem só perigosa. Se tá um murmur sair do outro ordenamento, vai demorar. Deixa nós escapar porque eu vou gastar a sombra. Vou gastar a sombra de um só. Eu preciso reencarnar a Toph. A resistência lendária de um só. Eu vou manter a sombra da Toph, a sombra do Murin, mas você tá liberta. Deixa eu ver quanto tempo demora pra isso reencarnar. O Murin só vai apanhar agora, porque até ele sair do atordoamento, viu? Vai, vai, bicho. E aí, foi, Selene? Tem mais ações? Não. Então, se ele. Ai, caralho, peraí, eu não tava esperando. Qual é o casting time? Hã? Qual é o casting time? Não, é uma hora. Esqueceu, né? Não, meu senhor, eu não vou reencarnar agora durante o combate. Tem que parar o combate, aí a gente ressuscita. Aí depois que acabar o combate, eu consigo ressuscitar. Não, eu não sabia que você tinha ressurreição. Reencarnação. Meu Deus! Eu tenho qualquer magia de até o 8º nível. É só usar desejo. Sim. Ah, ok. E é que aceitar em uma ação. É porque eu tô tipo assim, ó, tipo. Dá pra ressuscitar durante o combate. Durante o combate. Essa aí é com ele. Durante o combate eu não ressuscito. É que ela fala assim, ó, eu consigo resolver a Toph. Agora não consegue mais. Eu consigo resolver, não disse que eu ia resolver agora. Faz sentido. Exato. Mas é você, Ciro, o que você faz? Eu vou. Aí, então, fugir. Eu vou fugir dessa porra. Eu não sabia que ela. Vou voltar pro nada aqui. Vou voltar pro nada que eles estão melhores que quentinho, nós. Né? Tava mais quentinho. Que é foda. Tanto é, velho, vai ter que ser, porque eu não tenho magia de... De negócio aí. De negócio aí. Vocês podem usar alfas a diária? Eu usava minha sombra e resolvi virar demônio. Acho que não. Então dá se voltar. R2, acerte o olho central do Buzz Droid. Amor, eu vou te dar Runa da Luz na sua cara. O quê? Runa da Luz na sua cara. Não, que fudeu. Não, vai ser. Isso, que grosseria. Você perdeu sua concentração? Do quê? Não. Não? Ela passou pelo teste. Que merda. É, ela passou. Então... 29... Não, eu tenho 50% de chance de parar essa porra. 34, 34, vamos. Eu tenho uma pergunta, velho. Eu tenho uma marca. A Toph moveu duas vezes. Zero PV. Só hoje. E zero de força. Se eu ressuscitar ela, não vai adiantar, vai morrer. Certo? Zero de força. Porque ela não vai ter força pra ficar em pé. Só que eu consigo usar uma extração maior nela estando morta? Então, no boa perguntas. Boas perguntas. Senão a gente vai ter que esperar um dia pra ressuscitar ela. Se sobrar um dedão do pé dela, E você usar a ressurreição. Verdadeira. Funciona. Ressurreição verdadeira. Quanto que o dedão tem de força? Zero. Depende da bica. Mas é na fana, né? Depende da encravada. Eu acho que restaura os atributos ao original, a ressurreição. Aí você tem que ver aqui agora a quinta edição. E vendo a habilidade, eu vou ter que ver aqui. Tem uma magia. Tem que olhar. Magia. Eu acho que eu tenho que usar uma magia mais forte. Antes tinha ressurreição verdadeira, né? Tem ainda. É, a ressurreição verdadeira eu não tenho, porque é de nono nível. A ressurreição verdadeira. Vai ter que gastar desejo. Eu desejo que a tua mas desejo é até oitavo nível. Não, então eu ia replicar com desejo já, replicando a magia até o oitavo nível. Não, é só. Oh, Gui, dá pra você burlar, só falar assim: eu desejo que a Toff ressuscite verdadeiramente. Eu tenho resurrection. Usa o desejo. 74. É um receio. Usa o desejo verdadeiro, ponto. Aí pode de verdadeiro, de verdade. 34, o valor teste? Desejo verdadeiro, não, não, você pode o valor do dano. Ah, o valor do dano. Né? Isso. Tá atacando o que tá de frente pra você? Isso. Dano de luz, radiante. É. Da runa mestra? Da runa mestra. Tá bem que ele igual as runas também. Aqui, ó. Desespero. Ai. Tá. Story enemies in body parts. Ressurreição funciona. Okay. Funciona pra restaurar ou com qualquer parte. 79? Tá, 4. Tá 74. Força, entre aspas, né? Vezes 6. A gente tá deixando um bagulho mais específico, que é atributo, né? Sieren. Você invoca o poder da Runa da Luz. Aponta na direção da sombra que tava fazendo você sofrer ali. E dispara uma rajada de luz primordial nela. Você oblitera a sombra. O dano é vezes 6. Nossa, é runa, né, filho? Normalmente o dano é vezes 3. Mas por ser adiante. Mas como é dano de runa, vezes 2 ainda. Eu acho que eu vou começar a andar com o campo de runa da luz aqui dentro. As pessoas vão me ver, mas pelo menos eu não vou ter problema. Você ter força, como se estivesse faltando coisa do seu corpo, não perde nada. Então, aqui aí a gente tá falando de força física. Aqui a gente tá falando de força de vitalidade, né? Não, aí seria a construção. Mas nesse caso da ressurreição. Como é que eu falo? Então, seria a outra sombra tá do corpo. Distância aqui, de mim, amor. Assim, minha força foi drenada, é como 9 metros. Se os músculos tivessem 9 metros, a outra? Ou definhado, é a que tá. Ou retirado toda a água. Então, não, tá 12 metros agora. Entendi. 12 metros. Então, a ressurreição ela funciona com se você não precisa da verdadeira. Então, pra usar a moto, ela dá uma afastadinha. Porque essa magia aqui vai foder muito eu e vai foder muito você. Mais eu do que você, mas. Vocês não precisam gastar recurso. Sabe o que vocês vão fazer? Leva eu lá pra galera lá. Oh, aconteceu aqui, ó. De novo. Mas aí é menos um clérigo na luta. Mas não, eu vou usar raio solar em você, então. Raio solar. Então, porque é pior. Por quê? Agora vocês não conseguem mais sair daí. Ah, achei que era clérigo. Verdade. Faz um save intro de constituição, amor. Editor de Constituição. Isso, você e todas as sombras que tá no caminho. É, tem que passar pelas 20 sal. Joga aí, só guarda Constituição, suas sombras. É, normal. Vai, ô sombras. É magia? Oh, ei, ratinho. Tem vontade, cara. Sim. É magia? É, valeu, lógico. Qual é a dificuldade? Não sei, valeu. Acho que também falei. Constituição eu tenho, quer ver? Que bom que eu guardei a salvaguarda dele. É 44 a minha CD. Eu tenho, mais 14. 17. Eu tenho 27. Tenho mais. É de Constituição? É. 17 mais 21. 38. Olha, 44, né? Gastei a última resistência lendária dele. 44, né? Também. Não. Sim, gastei a última resistência lendária dele. Você tinha guardado antes? Eu pensei em tomar o dano, mas pra guardar, pra não quebrar a concentração. O negócio é segurar o dano no peito. Ah, mas aí eu tomo metade ou tomo zero? Metade? Metade. Isso. Ainda assim você pode perder a concentração. Você tá dando magia? É. Você tem a cartinha lá, que você pode pegar uma pessoa só e os outros não tomar dano. É uma linha, né? Não sei como é que funciona. É magia. Não, é magia. Acho que é a área ele tá falando. Ah. Ui, tô no gato. Não quero jogar. Tô gostando da resistência lendária, vamos ver. Não funciona. Porque, ó, a ressurreição, o que que se fosse, se fosse isso, eu tenho restauração molecular. Quero ver o dano que tem. 48 radiante. 48 de dano radiante? O alvo, quando volta dos vivos. A Toph de sombras entra na frente e segura todo o dano. O único jeito que eu tô pra jogar é você tenta me tirar o único boneco que eu tô jogando. Bota eu que ainda resisto o dano, caralho. Deixa eu brincar. Vai botar que não resiste o dano? Deixa eu brincar com o outro também, caralho. É menos 4. Eu não jogo nem eu mesmo, eu do mal, eu transformado em sapo. É verdade, qual que é melhor pra eu segurar pra bater? A Toph ou o Murin agora? Bater na cera no celeirinho. E do Murin? Visto que a Toph tem Lodos da Morte, a Toph? Eu acho que a Toph. Mas porque... não tem essa informação. E as condições dela que ela atordou? Então o Murin, o Murin das Sombras entra na frente. É, eu acho. Dá uma machadada na rajada de energia da cera. Ele é obliterado. Murin de Sombras é obliterado. Pera, repete. E. Volta dos mortos, certo? Defende as outras sombras. O restante que não falhou fica cego. Usa essa penalidade em 1 pra cada distância que você fizer. Cego. Até essa próxima semana aí. Isso. Aí agora, okay. Conjurar essa magia. Ah, olha, você tinha desvantagem nos testes de resistência. É, faz com que o conjurador não. Que poder foi esse? Não consiga conjurar magias. E tem desvantagem em todos os ataques. Os meninos descobriu, hein? Os meninos me lembraram que eu tenho. Lembrou, hein? Descobriu, hein? Eu tava no lugar errado no negócio pra ver minhas magias e não tava saindo do primeiro nível. Mas essa é a ressurreição mais fraca que funciona. Sim. E aí teria true, que essa reação que eu não tenho. Sim. Tem uma reencarnação? Eu reencarno. Ai, uma hora. Não, a gente dá pra reduzir a metade. Na metade não, eu reduzi uma categoria. Fica o quê? 10 minutos? 10 minutos. Então. Usa a runa do tempo. Exato. Faz uma ação é porque boa. Se eu fizer isso, eu não congelo magias até eu descansar. Não, fica tranquilo, eu reencarno a Toph. Ela quer que quer te reencarnar, filho. É da hora, vai! Todo mundo te reencarnando vai sossegar, né? Talvez não precise, talvez eu volte à vida. Ó, dependendo do espírito da vingança. Você é o Wolverine? Você é o Wolverine? Esse é o nosso amor com ela. Vai depender do espírito da vingança. Fica esperto que ela pode te levar pra um lugar só pra te reencarnar, velho. Marie, ela quer cola, tadinho. Ok. Quer que eu não colo? Não, fia. Se ele dispara um raio, um raio solar... Deixa, fia. Nas outras criaturas. E aí o Murin Sombrio entra com o machado pra cortar o raio solar. Ele é obliterado também, mas salva o Hobgoblin e a Toph das Sombras. Obrigado, vou poder continuar jogando. Mas tá cega. Não, não, não. De nada. Valeu, Murin Sombrio. Ok, depois da Ciene. Tá, mas eu ainda tô perdoado. Murin, você. Faz o teste de constituição. No fim do turno, né? Então, fim do turno! Fim do turno! Falei, falhou, tá atordoado. Tá atordoado ainda. Só passa com 20. Puta que pariu! Na verdade, não. Ela, que no final do turno dele, faz um teste. Eu acho que até o seu próximo turno ele não tem direito a teste nenhum. Puta, pode crer, é verdade. É verdade. Ele fica um turno só, atordoado. Você bota golpe de misericórdia. É verdade, pode crer. Sem pegar tanto turno, né? Sim, é verdade. Tom. Legal. Esse foi o turno mais rápido da história. Nem o dado você jogou. Acertei? Você não tá mais. Ok, depois do Murin Sombrio, Toph, que tá mas morto. Não, não. Espírito você perdeu o turno, mas não tá mais turno. O que que acontece? Então, o espírito da vingança é o seguinte: é a Toph, só que ele vai bater em todo mundo que tá com espírito, que tá com pecado. Aí, whatever, aí eu peço que controle. Eu posso usar. Essa foi a hora que eu me aproximei de todo mundo. Essa foi a hora que eu me aproximei de todo mundo lá. Ok, quem tem pecado aí? Todo mundo. Tipo assim, ela vai fazer uma avaliação. O que a Toph considera um pecado? Vamos lá. O que a Toph considera um pecado? Porque pecado é relativo. É, sim. É. No caso dela, ela defende os inocentes, defende a vida sendo qualquer coisa. Se você tirar uma vida inocente, você é pecador. Aí o mestre vai ter que... Ah, então pode matar se ele. Se ele tava... Chega a pecar quando ela tava com o vazio, ela foi pecado pra caralho. Não, mas aí nesse caso... Matei planetas, Toph. Mas nesse caso foi o vazio, não foi a Ciri. Não, não foi ela. Que, a não ser foi que... ela, mas inconscientemente. Ah, ela não estava consciente. A não ser que a Ciri estava consciente, tipo, beleza. E ela aceitou a isso. Não ser que, a não ser que ela a foi conivente isso. Com isso. Ela vai... Então, se ela concordou... A Toph sabe que ela não foi conivente. Então... Não, se tivesse é essa dúvida eu, aí... Não, é que eu vejo de outra forma. De que forma você vê? Eu vejo que independente de se ele estava consciente ou não, o ato de matar foi feito. Mas não, não por livre contra a vontade. É que não foi você que matou, né? Alguém você usou foi, seu corpo. Exato. Usou seu corpo, usou o seu conhecimento, mas assim, quem estava ali na hora Não era você necessariamente. Ele mas eu fui voluntária pro nada. Você né? foi voluntária, mas. Ó, no fundo, entendeu? Você foi essa é... Não, você não foi voluntária pro nada, você se matou. Eu me sacrifiquei. Sim. O que o receptor faz com o sacrifício é opcional. Exato. Porque a Ciri era inocente quando se sacrificou? Acho que sim. Matou um inocente, pode matar. Aí, ó, viu? Matou um inocente. Tava ué, bom. Ela roubou pra caralho. Roubar não é matar. Em defesa da Ciri, quando a gente voltou a jogar, que a gente chegou, acho que em Mecanos, que ela falou alguma coisa lá pra Toph de tipo, ah, o que, que você me vê, não sei o quê. E aí eu comentei com ela, não vejo que você fez o que fez ou coisa do tipo. A Toph conversou com ela e falou, não, depois de tantas vidas que eu vivi, tantas eras, eu vejo que você não fez nada, você fez certo, você só quis salvar a gente, só isso, quis salvar o mundo. A Toph perdoou ela. Né? Exato. Exato. Mas o espírito da vingança acha isso. E outra coisa, independente do que a Toph da vingança achar, tem um Hobgoblin das trevas aí que é mal feito pica-pau. Com certeza. Inclusive matou a Toph. Inclusive matou a Toph, que era inocente. Não, aí é outros 500. Na visão da Toph, a Toph era inocente? Com certeza. Então, é no Hobgoblin, não tem outra opção. Tá. Mas ele só mata uma pessoa, só vai numa pessoa? Na mais próxima. Ah. Não, enquanto tiver gente aqui, ele fica. Se sumir, se tipo não, assim, vai, sumiu vai, a galera. Vai atacar os pecadores. Vai atacar primeiro o mais pecador. Ah, tem dois, né? O mais próximo. Aí, dois. Tipo assim, se não tiver mais dois? Gente. Não, sobrou um só. Ah, você matou um agora? Ela matou um. E a minha sombra foi. Tá, e a pra defender a vingança o bate com tudo nesse Hobgoblin que matou a Toph. Deu 74 de certo. Mas, é, a verdade foi vezes 6. A runa, por ser runa. 59, é certo. Radiante vezes 3 e runa é vezes 6. Caramba! Você é 45. Ah, então acertei, deu 47. Terceira, acerta. Ela tá olhando com uma cara de. Que é isso? Mas ela gosta? Não, não sei, ela tá olhando com uma cara de que é isso, humano. Ela tá tentando. Olha, mas você que perdeu sua cadinha. Tá normal, velho. Tá, todos deram acima de 50. Um, dois foram 48 e 49. Mas acerta mais um salgado pra ela, né? Ok. É. Seguinte. O espírito ela vai vir. O meu gato, você botou presunto no chão. Ele vai tomar um dano de 150 se ele falhar num teste. Põe presunto no chão, fim de seu. Perdão, Constituição. Dificuldade 50. Ah, tô preso. 50? Dificuldade 45. Mais 5 salgada, 5 filho, por cada pecado que ele tiver. Olha. Pronto. Dificuldade infinita. Mas nesse caso. Puta, não, vou dar não passa, não passa. Não passaria. Não passa. E, tá, deixa eu dar o dano. Quanto que é o dano? Vou dar agora. Dano mágico, pancada. Dano de ódio? Dano de pancada, mas é mágico. Dano vingança. E aí, tipo assim. É, dano de vingança. Dano da vingança! E aí, nessa pancada, se o cara ele tem. Ele vai receber o. Como é que chama? Vai receber a punição. E aí, se ele for pecador e falhar no teste, ele recebe mais 150. Seria o equivalente ao. Ao assassino fantasmagórico, desintegrar esse tipo de coisa. Então são 300 pontos de dano. Resumido, é isso. É, eu acho que ele morre. Top, mas a vingança não quer plena, matar um envenenado. Foi o que acabei de fazer, matei a alma. Matou a alma. Envenenou o corpo. É. Ok. Vocês veem o espírito da Toph. O corpo da Toph se levantando, tomado pelo espírito da vingança. Olhos arroxeados, corpo tudo roxo. Um Vingador Púrpura se levanta, parte pra cima do Hobgoblin, que tirou sua própria vida, tomada pelo desejo de vingança, e começa a espancar ele numa velocidade que vocês não conseguem acompanhar. Subitamente, conforme a Toph ela vai socando aquele Hobgoblin, com a fúria, com o desejo de vingança emanando dela, uma velocidade estonteante, subitamente vocês começam a ver que a impressão que vocês têm é que os golpes retrocedem no tempo para acertar o Hobgoblin uma segunda, uma terceira, uma quinta, uma milésima vez. A Toff consegue, nesse ataque, romper a barreira do tempo. Tamanha a velocidade que ela invoca nesse ataque. A runa da velocidade no peito do Griel começa a ressonar com a velocidade que a Toff está invocando. Você lembra quando eu perguntei para você se existia uma runa da alma? Sim, existe, inclusive a runa da alma. Não tem a do espírito. Nem da vingança. Nem da vingança. Eu falei que eu ia criar uma runa. A vingança do espírito é melhor. Ela vai batendo, vai batendo, vai batendo. Regride no tempo, rompendo a velocidade da luz, golpeando novamente. Ele, ao mesmo tempo, durante toda a existência daquele ser nefasto que está diante de vocês, durante toda a existência que ele só cometeu pecados. Porra, coitado. Cada vez mais rápido, com cada vez mais intensidade, com cada vez mais fúria. Até que finalmente vocês escutam um som que ressoa por toda a masmorra. Quando esse som ele reverbera por todo esse semiplano onde vocês estão, vocês veem as paredes todas rachando. E quando as paredes vão rachando, uma luz surge dessas rachaduras. E a luz que vocês veem através dessas rachaduras é o olhar vingativo da Toff, se tornando onipresente ali, ao redor de tudo. Posso acrescentar uma frase que eles ouvem e ecoam dentro da cabeça? Pode. Meu coração vocês podem levar, mas meu espírito nunca. É eterno. O espírito da vingança é eterno. E ele se manifesta na Toff. Ai, morri. No final, quando a Toff dá o seu último golpe e o seu corpo pousa suavemente no solo, vocês veem que no local onde estava aquele Hobgoblin não existe mais nada. Uma cratera ao redor de tudo ali se formou, levando parte daquele semiplano, trazendo esse pedaço obliterado daquele semiplano de volta a um estado original, defendido pela Toff, um estado de pureza, de inocência. O que vocês veem ali é a formação de um pequeno jardim zen. A exemplo das construções que vocês viram em Nentamurá, se forma ali, com alguns pequenos bonsais brotando ali, e naquele local sombrio, nefasto, surge um pequeno oásis de paz. O Hobgoblin que estava atacando vocês e tirou a vida da Toff, não tem qualquer resquício dele. Quando esse rompante de fúria vingativa termina, o corpo da Toff tomba de joelhos no chão e depois despenca de costas para trás. E vocês veem que a Toff, ela cai para trás novamente sem vida. Mas não sem consequências. Perdeu, mas que atributo agora, hein? Eu tô falando seu rabo. A venda que a Toff tinha, ela incendiou, tomada pelas chamas da vingança. E nas órbitas outrora vazias da Toff existem dois globos espectrais, como se fossem os olhos do espírito da Toff. As pálpebras abertas e aqueles dois olhos inertes. Nesses dois olhos, vocês veem que estão gravados uma runa. A runa da vingança. Despertei a runa da vingança. Fim da sessão. Não posso reencarnar ela? No próximo capítulo. Você vai tomar no seu. O Fred não vai conseguir reencarnar você e nem ressuscitar. Na verdade, tipo assim, eu até tentaria fazer ele isso. Ele até consegue, porque ele pode usar o ponto heróico pra fazer a runa. Não, não tem mais. Não, ele. Ah, Pra fazer a ressurreição verdadeira. Eu ia usar no caso, tentar usar. Como eu não tenho mais ponto agora, eu ia tentar usar o espírito da vingança. Tipo assim, ó, o certo é o espírito sair, só que o Gel usou o corpo. Falei, puta, beleza? Vê se vai rolar a runa nova que eu vou despertar. Que era tentar usar o espírito pra usar a restauração molecular dela. Aí eu ressuscitaria. Ele é com de vida, mas voltaria, entendeu? Aí é só usar. Mas como o Gé falou que o corpo nasceu e foi atrás do primeiro, eu falei assim, então beleza, então esquece. Vão par contigo o jogo. Não, tranquilo, a gente reencarna você. Não, seu corpo tá normal agora. Não, ele tava normal. Tá do mesmo jeito que tava. Tá do mesmo jeito. Que acordou, socou todo mundo? Não, não era top, era um espírito de vingança. Quer dizer, ele só usou o corpo dela como. Tipo assim, é o espírito dela, é a alma dela. Que como... Vocês viram isso aí quando a gente tava no espaço batendo naquele cara grande lá, quando a Toph descobriu que o. Que o. O Zaz matou a Lena. Hã? Que o pai dela é o Vader. Que o pai. Quando o Zaz matou a Lena, que ela ficou toda roxa, pá, tá ligado? Começou a ver um monte de Na verdade é um monte de gente de lágrima que sentiu a dor dela. Foi aquele momento ali, tá ligado? Eu falei, filha, falei, mano, isso daí é a progressão do meu olhar da penitência. É a continuação ainda. É só usar o ponto horário pra fazer. Mais uma coisa. Isso causa uma ruptura no semiplano. E aquilo que outrora estava nublado aos sentidos de vocês, agora finalmente se revela. A sua conexão com a terra do lugar retorna e você consegue ver em sua mente tudo que está ao redor de vocês. Cada cômodo desse local nefasto. Pô, você matou o vazio. Mas aqui não marca qualquer saída. Nem entrada. A entrada então, mais. Você consegue desejo e usar um ponto de tá pra fazer como. Kiwi. Aumentar o nível da. Não é Kiwi, é isso. Fazer ressurreição pra nós, pra fazer kiwi. Ressurreição verdadeira. Talvez. Kiwi, não é Kiwi. Kiwi e abacaxi. Branco de F. O que foi? Não, falando pra ele usar o desejo e usar o ponto heróico pra aumentar o nível da magia. Ressurreição pro nível 9 pra usar a ressurreição verdadeira no. Já não tem conexão lá embaixo? É, na Toph, pra Toph poder ressuscitar com a força dela. Normal. Tem, mas tem. Não dá pra fazer a ressurreição normal e voltar com a força? Não. A normal dá. Só que aí ele tem menos 4 em todos os testes de tudo quem fizer. E eu não consigo fazer mais nenhuma magia até eu descansar. Ah. Então esse é o problema. Então aí eu posso reencarnar ele e não tem problema. É. Não tem, não! Ué, você pode usar um ponto. Você tem os dois pontos heróicos ainda, não tem? Se você quiser, sacrifício pode usar tem um que ponto ser feito. Heróico pra tentar, tipo, deixar ela o mais perto possível de humano. É! Mas você não poderia usar um ponto heróico pra fazer isso? Você pode fazer uma outra coisa, falar com os mortos antes. Por mais que ela fique com o penalidade. Não, quer falar com os mortos. Usar outro pra você recuperar. Toph, você tá morta? Não, a penalidade é só na magia. São 5 perguntas, né? De oitavo, né? Não é? Sétimo, a de nono não tem penalidade nenhuma. Então faz a de novo. Transforma ela de nono livre. O ponto heróico. Já tá no final da sessão? Coisa não, mas não, acabou a sessão, não tem mais nenhuma ação. Quer, não, se vocês quiserem gastar ponto heróico ainda, pode. Ele não parei a gravação. Quer que eu renasça ela? Você que sabe. O que eu vou fazer, você sabe. Usa falar com os mortos. Ele vai reencarnar. Eu vou reencarnar, Toph. Eu vou. Você questão é a Toph não quer. Eu vou cravar o seu. O morto não tem que querer. Eu tenho do, que querer. Do culto do dragão no pescoço da Toph e vou renascer ela. Ganhou uma runa nova, Toph. A runa do Celerim. Você agora é fiel ao dragão. Eu te renasci com o poder do deus e dragão. E aí você fica com a marca do culto. O que é? Sou Kung Fu Panda agora? É, só pra falar que agora. Só porque eu sou asiático, eu sou Kung Fu Panda. Agora tem influência. Aí eu gasto o ponto heróico pra usar a ressurreição verdadeira. Boa. Aí ninguém tem penalidade nenhuma. Boa. Pronto. Você sente um ki elétrico aí. Afasta! Ele nem acabou de criar o desfibrilador. Pode nem reencarnar as pessoas. Reencarna-se. Calma, ela vai morrer de novo aí. Relaxa. Isso foi os Minions. É. hora que chegar no boss. Não, boss! Se isso for os mínimos, imagina o boss. Quantas salas que aí tem ainda pra passar? Mar, fala um desse aí, vamos ver o que, que você ia reviver a Toph. E aí o outro vai então, recuperar o Isso Latino no Nico. Como é que é? Ele ia reencarnar você? Você ia reencarnar com o quê? Porque o mestre ou pode decidir ou ele rola. 09. 09 não é bom, não. Ia ser um sapo, Guinil. Uma ameba. Pior que eu acho que não é bom mesmo. Ia ser um sapo, Guinil. O Capitão Guinil. Quase, hein? Um anão da colina. Quer crescer barba lá, pô? Ela ia continuar pequenininha. Só ia ficar gordinha. Não, barbudinha. Peraí, quer dizer que você é um anão da colina? É. Não, você é grande. Não, você é um anão da cidade. Se eu for um anão shine, então sabe. Um anão shine. Por pouco, hein? Amor, devia ter tirado uns quatrinhos aí. Ali virava um draconato. Olha só. Aí ia ser do cu do dragão mesmo. Podia virar dessa série. É só o material, né? Oi? É só a minha... Não, relaxa, vem com essa. O melhor fosse se a Toph virasse um gnomo. Nossa, um gnômio. Um gnômio, porque aí você ia ser o outro gnome de Arto. Não, o único, né? Não, porque... Não tem Arto? Vamos ser... Nem Arto. Eu acho que o Lord Nieblin não morreu. Então tem dois gnomos em Arto. Por quê? Tinha Tiriã não é gnomo. Não é? Não. Era baixinho. Ele é, mas ele não é gnomo. Ele ajudou a criança. Ele é um deus. Ele é um deus, mas ele não é gnomo. Ah, achei gnômio. Ele é o deus que criou os gnomos. É. Valkyria também não é humana, né? É. Mas humano já existiu antes de Valkyria. Não. O único gnomo de Arton é o... É que os gnomos não existiram depois de Tiriã, né? Não sei se... Os gnomos não existiram depois de Tiriã. Porque não foi banido. É que eles foram criados em outro mundo, os gnomos. Que, não em Arton. Que também não tem no Tormenta. Teoricamente, eles foram... Ele cria os gnomos quando ele cria a Tormenta, se não me engano. Mas eles estão no plano de Tormenta? Os não, agora tipo, é a Tormenta. Não tem mais nada. Então. Mas isso aqui é Dota Miris, né? Nunca existiram gnomos. Existiam porque o Lorde Nieblin é um, né? É, então. Só ele, né? Só ele. Ele, é que ele é o único que sai do mundo de Tormenta antes, né, amor? Da corrupção. Não. Ele chega por um acaso pela deserta da perdição. Não, mas por um acaso. Ele não vem, ele não vem do plano dos Lefel. Ele não vem numa. Ele não é do plano dos Lefel. Então ele criou em outro ainda o plano? Criou em outro mundo. Ah, então tanto é que tem os Clearing. Tem os espacial. É, que são os espaciais. Só que eles nunca detalharam esses mundos. Nunca. Não. E nem vão, acho. Nem vão. Podiam lançar como meta extra da coleção Arton agora. Vai agora no Atlas? No Atlas é só Arton. Só Arton? Só Arton. Teoricamente, nem o mundo dos deuses eles iam abordar. E não vão. Vão porque vai entrar meta extra, né? Então, vai ser um tiquinho, né? Vai abordar o plano etéreo só. Basicamente. Não, amor. O etéreo pra eles é o reino dos deuses. É assim que eles chamam. O astral, que seja. Astral, isso. É o éter entre os mundos. Isso, o éter entre os mundos. É o astral. É o mundo dos deuses. É o plano astral. É. Ué, eles não vão falar. E os sucrinos é de onde? Quem? Os sucrinos. Os sucrinos. Os gnomos do céu. Que é Lux? Do céu. É de outro mundo, mas não falaram não aqui. Não tem nem. Porque eles são uma raça jogável. Sim. Não tem a background deles. Não. É porque eles foram escolhidos pelas pessoas. Né? O background deles é o seguinte. Eles iam dar um background. Eles saíram, os antepassados deles saíram do planeta original. E eles ficaram vagando eras, eras e eras e eras. Então eles nem sabem de onde que eles são, de verdade. O Miguel é... Não, o Miguel não. É o clássico personagem amnético. É que os Clearing já tem na edição anterior. Não foi agora no T20 que criou. Sim.